não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Incrível programa, cheiroso, maravilhoso, dengoso, eu nunca falei, hein? E videogameístico. Videogameístico também é novo, rapaz, porque em nenhum momento aqui, diretamente, falamos sobre um assunto, olha só, diretamente de novo, relacionado a videogames, né, cara? E hoje temos essa oportunidade de falar pela primeira vez sobre esse incrível assunto que permeia a realidade de todos nós aqui presentes. E para isso, estamos eu aqui, o Pombo, o incrível, cheiroso e sem mais qualidade. Bom, acompanhado dos meus amigos Chacal e Robinho, por favor. Pá, algum dia ainda vou estar na capa de um jogo de videogame, cara. Agora, se vai ser de futebol, cara, eu não sei, cara. Pode ser um GTA, alguma coisa do tipo, né, cara? Se eu aparecesse na capa de algum jogo, eu ia querer estar dando um voleio tipo aquele do Bebeto, cara. Como é que é? Capa do Pista, assim. Porra. Eu poderia estar batendo uma carteira, alguma coisa do tipo. Acho que seria legal também. Escondidinho assim. É, cara. Eu acho que eu tinha mais chance que vocês de aparecer numa capa de jogo, né, cara? Mas acho que eu fui uma promessa que não vingou muito. Se qualquer um dos dois aparecesse, teria a oportunidade perfeita de falar que foi o outro que apareceu, ou então o outro dizer que foi ele que apareceu, e dando no final das contas. Mas é óbvio. Saberão, né? Pois é. E acompanhados aqui de nós estão os nossos amigos Fluffy. Opa, buenas noches. Olha, queria dizer que o programa nunca teve convidados tão bem intimados, né, cara? É porque, como foi essa intimação, cara? Intimado, por que dizer, é dotado de um time maravilhoso. Ah, intimados, não foi intimado, entendi agora. Não, eu tô inventando verbos aqui. Certo. Isso porque você é tricolor, é isso? Isso que eu sou, Fluminense Futebol Clube, isso aí. Isso, muito bem. A exemplo do nosso quarto inédito e ilustríssimo, olha só quantos adjetivos que eu nunca usei, cara. Pode ser emocionado. O nosso amigo Giliard. E aí? Beleza? Sim. Opa, alguém sabe dizer aí, tipo, por que a gente tá trazendo o Giliard pra esse programa? Porque eu vou cantar pra vocês a pulga e o percevejo, pô. Então tá, né? Eu sempre esperei, cara. Pô, finalmente trouxeram alguém pra não, falar. Vocês estão me trazendo aqui porque eu sou tricolor e entendo de futebol, pô. Por que outro motivo seria? Exatamente. Porque o outro tricolor aqui não entende de futebol. Aí tem que ter um entenda pra poder... Exatamente, né, cara? Pra equilibrar a balança, né? Pois é, eu ia dar um chute errado aqui, cara. Porque eu ia chutar que você tava trazendo o Luiz Giliard aqui porque ele é produtor dos games da série FIFA, né, cara? Ah, rapaz, isso aí pode ser um motivo também. Menos nobre, mas é um motivo. Detalhe. Pois é, cara. Vamos tratar melhor sobre esse assunto depois dos e-mails. E-mails. Mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Boleiragem. Hoje a gente finalmente teve um pouquinho mais de amor aí dos nossos ouvintes, né, cara? Um pouquinho mais de participação da galera, tava na hora já. É, um pouco não mais foi... de amor. É, exatamente. Um pouco mais de paixão, eu não sei, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas assim, opa, né? Não foi aquela coisa de, nossa, olha como a galera participou, entendeu? Mas já deu uma melhorada em relação aos programas passados. E... foi só aquele negócio de, olha como a galera. Como a galera. Não, galera, brincadeira. Não, brincadeira. É. Vamos lá. É, o primeiro a comentar, como sempre, Gabriel sem sobrenome. E ele disse que Kleber Machado e Galvão são fábricas de pérolas. E eu concordo plenamente, cara. Os caras, assim, parece que eles disputam, assim, pra ver quem é que fala a maior besteira. E o Galvão tá ganhando. É, então eles são ostras, né? Porque fábrica de pérola são ostras. A gente poderia até colocar isso. O título desse programa, na verdade, deveria ser Grandes Ostras do Futebol Brasileiro. Pô, cara, que pena que já passou. Acho que eu vou dar uma editada lá. Acho que vai ficar mais. Pô, tinha que ter tido essa ideia antes. Pô, que merda, né, cara? Pois é. E o Fabrício Fini, um outro cara aqui que também sempre participa com a gente, comentou: hoje sim! Tipo, finalmente saiu. Uma hora sai, cara, uma hora sai. E como a gente sempre comenta, o melhor é que a gente antecipou que seria assim, né? Quando a gente escolheu a abertura do Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim. Exatamente. E todo mundo acha que foi uma grande coincidência. Bobinhos. Pois é, a gente tá vários passos à frente aí dos nossos ouvintes, cara. Nós então, somos gênios, cara. Ah, não. É gêmeos, né? Foi mal. É. Trocaralho! Mas, cara, o comentário agora é muito relevante e muito interessante foi do Kelvin Mello, cara. O Kelvin Mello disse o seguinte, ele começa dizendo que antigamente ele pensava que essa dos Negros Maravilhosos era do Kleber Machado, e é porque ele acha que não presta muita atenção nas narrações pra diferenciar. Mas, o que realmente foi importante aqui, foi uma parada que ele percebeu de um erro que eu cometi, que é o seguinte, no programa passado eu falei que no Mob Dick o capitão era Agnat, mas ele me corrigiu aqui e disse que na verdade Agnat era o navio, o capitão era Fulp, e tipo, ele até comentou aqui, pô, até parece que não leram Mob Dick, realmente, cara, ele tem razão, cara, Agnat era o navio, pô. Exatamente. Dei mole, pô, foi mal aí, galera. Tipo, acho que eu devia estar perdido. Faz muito tempo que eu não leio Mob Dick e me embananei aí com as referências. Mas, pô, muito obrigado, pô, aí, Kelvin Mello. Você é flamenguista. Pois é, cara. É porque na verdade eu ouvi o audiobook, né, cara? Eu já falei aqui várias vezes que eu não sei ler. Em inglês. Aí tem que traduzir. Eu acho que. Ele deve ter pensado de trás pra frente. Fica aqui. porque por trás é mais gostoso. Não foi isso que falou o Boa noite. É isso aí. Não é isso aí. Ou não. Agora, quem deu sua contribuição aqui também, cara, que fez inclusive dois comentários, foi o Alex Paixão, que ele reclamou do Robinho, que é mercenário, falou que ele pipocou contra o Santos, mandou ele parar de gravar podcast e começar a jogar bola, entendeu? Pô, cara, o maluco chegou agora, já quer sentar na janela, quer dar tapa na cara, cara, que negócio é esse, né, irmão? Pô, é, né? Só tava aqui cumprindo meu contrato com os patrocinadores, cara, pô. Faz parte. E uma outra parada que ele comentou também, cara, foi o seguinte, ele perguntou pro Pombo se o Bufalão manja de futebol, porque ele podia ser um convidado. O que você diz aí, Pombo? O Bufalão manja. Futebol. Aí eu vou, qualquer dia a gente pergunta. Pois é, eu vou perguntar de longe. Pergunta bem vestido, cara. E o comentário seguinte aqui é do Matheus Santos, que fez a referência aí na semana passada ao sobrenome do Cuca, que ele disse que o sobrenome do Cuca é Beludo. E seu Cuca é um nome maravilhoso. Exatamente. E seu foi... Cuca é eu? É, ele respondeu exatamente isso, cara. Ele disse: Seu Cuca é eu. Foram essas palavras dele, foi breve. Seu cuca é nóis, rapaz. Seu cuca é todo mundo, cara. E é isso aí. Seu cuca cagado. Agora. Seu cuca é do povo. Cara, o comentário que eu mais gostei, na verdade, foi um comentário muito relevante pro programa. Foi um comentário do Felipe Silva, que ele adicionou mais uma grande pérola do Galvão, que aconteceu exatamente agora nas últimas Olimpíadas, em que o Galvão pediu pra um cadeirante e pra um amputado ficarem de pé durante a execução de um hino, cara. É um vacilão, cara, né, cara? Foi muito boa essa, cara. Ele, inclusive, botou o link aqui com o vídeo, cara. Eu assisti esse vídeo em loop por uns 20 minutos, cara. Na moral, muito boa, cara. Pô, o Galvão, cara, é excelente, cara. Não cansa de se superar. Eu tenho certeza que ele fez de propósito, cara. Com certeza. Agora, sabe o que tinha que acontecer? Tinha que chegar agora na próxima transmissão e vir um cara desse aleijado aí e solicitar o Galvão parar de falar merda na narração também. Entendeu? Ele ia ficar tão impossibilitado quanto o rapaz aí. Exatamente. Seu vacilão. É um vacilão. Galvão Bueno, seu vacilão. Quem não viu essa parada, entra aí no post e clica aí no link que o Felipe Silva mandou pra vocês poderem ter uma noção. Ah, eu entendi a tua piadinha pra deficiente visual agora. É, vai ficar fazendo, porra, se você não viu, tu acha que tem graça. Sacanagem, né? Pô, desculpa, cara, tô envergonhado, cara. Seu Galvão. Galvinho, né? E agora que a gente encerrou os comentários, a gente tem que partir pros nossos e-mails, né, galera? Então, cara, o primeiro e-mail é do nosso grande amigo Gabriel Sem Sobrenome, sempre presente aí, comparecendo com a galera. Isso aí, e ele disse o seguinte, bom cast, nesse site aqui tem as melhores frases do Galvão, e aí ele coloca um link aqui interessante pra todas as pérolas do Galvão. Ele diz... Eu não sei se eu quero ver isso. É muita pérola pra uma pessoa só. E ele termina perguntando, Pluff já está fixo no cast? Olha só, cara, eu vou te dizer uma parada. Pra fazer pergunta aqui, tem que ser ouvinte bola cheia, cara. Exatamente. É, não é assim não que você vai chegar. chegar e vai sair perguntando. Que parada é essa? Nunca pô, saberemos. Pois é. Nunca saberemos. Eu acho que na atual fase a gente não precisa nem responder essa, né? Então... Exatamente. Tá bem óbvio. O Pluff está fixo no meu coração. Pois é, no coração, oh, nos corações de todos nós. Esse é o cu, cara. Seu cu que é nosso, cara. É, cara, é isso aí. Prosseguindo, próximo e-mail do nosso amigo Alex Paixão, o novato, né, cara? Que paixão. Ele diz assim: aí, galera do Boleiragem, aqui é Alex Paixão e não sou parente do Paulo Paixão da seleção. Paulo Paixão é aquele cara bigodudo, né, que parece o Mário. Mário? Que Mário? Alguém quer resposta aí. Vamos lá. Ele é esse cara mesmo, é o cara bigodudo. Se eu não me engano, é esse cara, mano. Se não, eu tô confundindo com o Murtosa, não sei porquê. Mas ele fala aqui: fiquei com vontade de mandar e-mail só por causa do final do cast. Quem edita o podcast? Cara, então... Cara, quem é o... Seu cu? Quem é o... É o... Chacal. Cara, eu aposto no Chacal. Então, cara, já fui todo mundo editando, depois de um tempo fui eu, e agora é um editor misterioso, entendeu? Que é terceirizado, ele que faz essa... Se chama Dinheirinha. Quem edita o podcast é o seu cu, cara. Seu cu que edita? Seu cu que edita. Grande seu cu, cara. A partir de agora, a personalidade que edita o nosso podcast. É nóis, seu cu, que é nóis. É nóis. Então, é nóis, seu cu, cara. Ele coloca aqui. Não, mas deixa eu só fazer uma observação até antes de continuar. O cara ouviu uma hora e quanto de podcast? Uma hora, sei lá, e 15, dá pra ver que sou eu que edito, né? Uma hora e 15 de... Vamos colocar assim de podcast, pra dizer que só mandou, só ficou com vontade de mandar e-mail por conta do final. Pois é, deixa, né, eu continuar, cara, aqui pra tentar entender por que disso, cara. Ele bota aqui: por que a seleção de músicas estava maneira e não chamativa durante todo o programa? Aí chega no final, vocês metem um Dream Theater. Não consigo falar direito essa palavra. Home Theater. Dream Theater. Eu consegui falar? Eu falei bem gay. Foda-se. Ele bota aqui: na edição, em um programa sem noção, parecia o Tanguinha quando tocava Bon Jovi. Cara, então ele é isso mesmo? Ele veio questionar porque rolou... Olha, uma... eu queria dar uma dica pra esse rapaz. Ele podia ir pra balada. Lá no mesmo. Ia ter umas músicas muito doidas. Se fosse Copacabana, ia ter uns caras vestidos assim, meio estranho, né? De repente, todo dia se esbarrar. Cara, eu consigo justificar essa parada aí, porque é o seguinte: durante o programa, a gente tá falando, cara. A gente tá conversando, a gente tá batendo papo, não sei o que. A gente não pode desviar a atenção da galera. Então tem que ficar uma paradinha mais no esquema, entendeu? No final do programa, cara, a gente para de falar e fica tocando só música. Se for uma música sem graça, vai ser uma merda, entendeu? Então tem que ser uma música que tenha peso, pô. Isso aí, não fui eu que escolhi a música, não. Mas, pô, pra mim foi a decisão maneira. Eu gostei. A minha filha, a dos dois, também gostou. Já que é pra botar uma música que tem peso, próxima vez a gente bota uma do Bonde da Banha. Quem não conhece o Bonde da Banha... Caraca, Bonde da Banha. Vou botar... Acho que é do Fat Family, cara. Também. Só que aí é capaz deles arrumarem uma treta aí e serem presos todos. Um dia ainda vou terminar o programa com o rap do Homem Macaco, cara. Eu tô... Vai chegar o dia. Homem Macaco, os tatu. Muito bom, Homem Macaco. É muito bom. Ele termina aqui: em relação ao programa, finalmente, né, falando do programa, vocês esqueceram de citar o Milton Leite chamando o Rogério Ceni de chato. E quando o Galvão esqueceu de narrar o gol da seleção. Teve isso, cara? O Galvão esquecendo de narrar o gol da seleção? Cara, tem sim, pô. Inclusive o link vai estar aqui embaixo. Ah, tá. Beleza. Boa sorte pro Pluff. Boa sorte pro Pluff. Agora a gente sabe que o Pluff é de... E não seu cu. Seu cu que é Pluff? Não sei. Coloca aqui: uma crítica. Já vem criticar. Que maluco folgado. É foda apresentar seu programa. No caso, apresentar o nosso programa para as outras pessoas, né? Acho que foi isso que ele quer dizer. Isso aí. Porque... Eu vou me colocar no lugar dele que vai ficar mais fácil, tá? Ele diz que é difícil apresentar nosso programa para as pessoas porque as nossas piadas e nosso conhecimento são de grande parte do Rio de Janeiro. Tirando o grande Botafogo de São Paulo, todo mundo sabe que é o Botafogo de verdade, original. Exatamente. E as piadas internas que são do falecido podcast, vocês sabem qual. No mais, é isso, fé e patoladinha. Eu vou concordar com ele em parte, porque realmente em alguns programas a gente fala muito mais dos clubes do Rio, mas isso é... Assim, não tem muito como fugir disso, porque quem grava com a gente é muito carioca. Mas, cara, a gente teve muitos programas, cara, que foram sobre o futebol de forma geral, né? Sobre futebol mundial, tipo, falamos de personalidade de fora e etc. Pô, você fala de narradores, pô, não importa o estado. Você fala, tipo, de aparência de jogador do mundo todo. Também não importa o estado, entendeu? A gente fala de bolas de ouro, né? Tipo, entendeu? A maioria dos assuntos que a gente fala não são intrinsecamente ligados à localidade, mas... Assim, eu entendo, alguns programas realmente ficam mais tendenciosos, mas a zoeira, a zoeiragem, é universal, cara. Todo esse amor que rola aqui no Boleiragem é universal. Eu acho que vale a pena você indicar pros seus amigos. Ó, pega esse programa aqui que você tá ouvindo agora e, pô, indica esse programa, cara. Vai ser maneiro. Ufa, de indicar. Ufa, você quer falar outra coisa. Não. A gente tá falando de FIFA, pô, convidado ilustre, entendeu? Acho que vai ser maneiro de você apresentar pros seus amigos, porque, assim, o feedback que você deu é realmente muito bom e, cara, faz parte, assim, a gente sabe disso, a gente tem total noção desse pequeno defeito, né, do nosso programa, mas... Não, a maior parte das nossas piadas são com São Paulinos e gremistas, cara. É verdade. Isso aí, é bem abrangente, né, cara? Mas assim, cara, pensa só, você pode muito bem zoar, aproveitar o conteúdo do programa pra zoar um amigo seu meio tricolor, né, ou pode aproveitar o conteúdo do programa pra usar pra porra nenhuma, imagina só que o que vai ser pra isso. Pois vai é. Vai ser incrível. É, exatamente. Todo agora. O Fluminense serve pro Bahia, serve pro São Paulo, serve pro Grêmio. Exatamente. Agora, uma parada que ele falou que foi a mais importante, cara, foi o lance do grande Botafogo de São Paulo. Porque tem Botafogo e São Paulo, entendeu? Na frase. Porque qual o lance aqui? Vocês viram o lance do Henry Castelli? Na novela? Qual o lance? O Henry Castelli fez uma postagem. Ele postou um vídeo na internet convocando a torcida do São Paulo a se manifestar em frente ao clube, etc. E aí a galera foi lá, tipo, no dia marcado, no horário marcado, e meio que fez uma manifestação não muito pacífica, entendeu? Só que no vídeo dele, ele falou que a diretoria é corrupta, que os caras estão botando os interesses deles à frente dos interesses do clube, que faz 10 anos que o São Paulo anda sofrendo com esses caras, no etc. No baile gay e tudo mais. Coisas desse tipo. E aí, pô, deu uma merda. Tipo, o São Paulo, inclusive, disse que vai processar o cara, coisa do tipo. Só que, qual a parte que me chamou a atenção nesse vídeo? Ele tava gravando o vídeo andando. E aí ele falou, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro e eu tenho que ficar ouvindo desaforo até de botafoguense. Vacilo, cara, falou como se fosse assim uma raça inferior, sacou? Ah, mas deve ter sido azar dele também, cara. Porra, pra tu encontrar o botafoguense pra vir te zoar, tu pois porra, é, né, cara, muito azar. São Paulo, porra, é, achei muito bom que foi um maluco de São Paulo fazendo um vídeo de desaforo contra o próprio clube, convocando a própria torcida, vai falar do Botafogo. Ah, cara, que excelente, é cara. Botafogo, nada pode ser menor que o Botafogo mesmo, cara. Na moral. O que é mais difícil? Encontrar o botafoguense ou descobrir o gosto da ricota? Eu não sei. É, e o próximo e-mail aqui, adivinha de quem é, cara? Seu Cuca. Como eu não podia deixar de ser, o próximo e-mail é do Fabrício Fini. É outro que também nunca falha, né, cara? Só ainda não trouxe o patrocínio do pai dele, mas tá valendo. E o Fabrício Fini diz o seguinte... Salve, rapaziada. Mandando esse e-mail meio atrasado, mas tamo aí. Enfim, muito bom esse cast. Ouvindo essas pérolas, lembrei de uma que pouca gente viu. Em um jogo da Argentina na Copa de 2014, colocaram o Datena pra narrar e o Neto pra comentar. Diga-se de passagem. Daí tava o Neto falando da formação da Argentina e o Datena manda a seguinte frase. Pera aí, você tá torcendo pra Argentina? Se for, vou te dar logo uma cabeçada. Caralho, cara. Que violência, cara. Que desnecessário. É, pelo menos ele não falou aonde, né? Tá tranquilo. Depois ele falou baixinho, sai da boca. Eita porra. É, argentino gaúcho, né, cara? Sei lá, né? Verdade. É, não vai dar coisa boa. Pois é. Ele complementa assim. Vou concordar com o Pluff. Também acho escroto pra... Aí tem o CRL aqui, que eu acho que era um palavrão. Clube entendeu? De Regatas Lusa. E toda vez colocava na Band. Pena que agora tiraram o Brasileirão. É, pode escrever, cara. Uma pena. E Pombo, aquele negócio de Meta World Peace que falei no outro e-mail, foi o Arara que falou em um dos troféus do Tanguinha. Inclusive, foi o mesmo que tu citou, Dr. Sérgio. Cara, no mais, é isso. Falou. Doutor Sérgio é lendário. Cara. Pois é. Cara, eu acho maneiro que os ouvintes, cara, sabem tudo de Tanguinha, né, cara? Os caras lembram coisas que nem vocês que gravavam lembram, cara. Eu particularmente, não sei do que ele tá falando. Eu queria atualizar aqui com, né, o problema aí do país, a crise e tudo mais. Agora o Dr. Sérgio tá cobrando 2,5 do trabalho. Mas dá pra parcelar ainda, galera. Quem chegou aqui no Boleiragem sem conhecer o Tanguinha vai ficar viajando bonito. Mas corre atrás do Tanguinha que dá pra achar na internet. Mais é mais difícil. Vantagem na farmácia. É, cara, e o último e-mail, galera? De quem foi o último e-mail? O último e-mail ficou pro último Bola Cheia? Isso, exatamente, cara, exatamente. E por que ele é Bola Cheia? Pô, cara, ele é o Bola Cheia porque ele fez aqui uma contribuição importantíssima pro Boleiragem Investigativo e descobriu por que que o apelido do Cuca é Cuca, né? E o que que ele mandou aí hoje pra gente? Ele mandou um e-mail. Um e-mail dizendo, bom dia, tarde ou noite. Eu não gosto de repetir a palavra bom. Bom, quase assim. Eu iria perguntar se as esperanças de vocês foram renovadas com o ouro do futebol masculino nas Olimpíadas. Porém, ao meu ver, a convocação do prezado filho da puta técnico Tite jogou água na empolgação da torcida brasileira. Dito isso, eu lhes pergunto, o vice é o Cuca? Mentira. O podcast Tantinha vai voltar? Parabéns pelo podcast. Eu acho que eu posso responder essa daí, cara. Assim, hoje seria um ótimo episódio pra alguém responder, porque tem pombo e pluff nesse episódio. Mas eu tenho uma resposta bem egoísta pra dar, que é o seguinte. Cara, eu espero que não volte, porque se voltar, acaba a boleiragem, cara. A gente volta em tempo pra gravar um podcast, cara. Vamos gravar dois. Pô, não vem sabotar a gente não, cara. Pô, para disso. Esse negócio aí de ficar... Sabotagem! Isso é sabotagem, cara. Você pode pedir agora pra gente falar de anime de futebol, entendeu? Falar de livro de futebol, essas coisas assim. Livro de futebol, que bosta, cara. Caralho, será que tem algum livro de futebol? E aí que ele tocou para o lado bola. Cara, tem um monte de livro de futebol, cara. Tem um monte, cara. Não, anime de futebol tem alguns também. Bom, que vale a pena você ler. Ah, sim, é outra história. Mas assim, cara, eu queria dizer que a medalha olímpica não renovou as minhas esperanças em momento nenhum, entendeu? Que renovou minhas esperanças foi ver outro dia uma foto da Jéssica Esteves e saber que ela ainda tá muito boa, por sinal. Mas, que ela tinha ficado meio ruim o tempo aí e tudo mais. Pô, representou. Que pena. Eu achava que você já tinha superado completamente a Jéssica Esteves por causa da Carol Portalupe. Eu tinha, mas aí surgiu uma foto que eu posso compartilhar. Mas aí isso renovou minhas esperanças e eu tenho que dizer pra você que eu tenho a resposta pra sua pergunta, cara. E ela é talvez. Talvez é sempre bom. E pra encerrar aqui a leitura de e-mails, a gente tem que anunciar quem é o ouvinte bola cheia desse episódio, né, cara? Quem foi que ganhou o direito de fazer uma pergunta pra gente aí no episódio seguinte? E agora? Teve um cara que compareceu um pouco mais do que a média. Assim, compareceu. Eu gosto da galera que comparece, escrito, né, cara? Fique claro. Do comparecimento. Galera, quem quiser comparecer aí, tá o Robinho aqui, tal. Já ganhou um voucher de ouvinte bola cheia. Meu negócio é fazer gol, cara. Jogar bola. Aqui agora eu vou chamar todo ouvinte comparecedor. Prezado ouvinte comparecedor. Mas assim, eu acho que nesse clima todo aí de comparecer, não comparecer, de fazer tá amor e etc, um clima muito romântico, acho que a gente pode dizer que quem levou o ouvinte bola cheia dessa semana foi o glorioso Alex Paixão, né? Que deu puxão de orelha na gente, mas a gente vai ser superior aí, mostrar que mesmo quem dá o feedback que não é só de elogio também merece participar. Isso aí é bom, que faz o podcast melhorar cada dia mais, né? Desde que compareça, exatamente. Então, Alex Paixão ganhou o direito aí de fazer uma pergunta pra gente no próximo programa. Eu queria dizer que eu não concordei com isso, não. Que virou caso da mãe Joana agora. O cara chega, né? Faz a graça aí, dá esporro na gente e eu vi que bola cheia. Mas foda. Você não tem voz nenhuma nessa porra aqui. Vamos quebrar essa porra toda e vai todo mundo se fuder. Pô, entendeu? Cara, a única coisa que você tem aqui é a voz, cara. Podcast, pô. Ah, tá, então tá bom. É isso aí, cara. Façam o contrário do nosso amigo Bola Cheia da Semana e espalhem podcast pros seus amigos. É isso aí. Finge que é herpes. Não, cara, mas não espalha desse jeito, não, cara. Porra, tem que espalhar, cara. Tem que espalhar. Passa pra frente. Não, cara, você não precisa fazer coisas com os seus amigos pra passar o podcast, cara. Você pode só mandar um e-mail, indicar no Facebook. É, mas se já você tá valendo. Fazer coisas com seus amigos é muito mais divertido. Se você pode unir o que é agradável, pô. Não! Ah! Entrando então no nosso assunto principal, eu queria perguntar aqui pra galera como é que cada um começou o seu relacionamento com videogame, como é que começou essa história aí. Robinho, me diz aí, como é que você começou a jogar videogame, que jogos te interessavam mais, o que te atraiu pra esse mundo? Cara, então, eu mal me lembro de como foi que eu comecei a jogar videogame. Eu era muito pequeno, meu pai chegou com um videogame que eu nunca tinha pedido, sabe? E, enfim, foi amor à primeira vista, entendeu? Caralho, teu pai te deu um videogame sem você pedir, cara. Caralho, eu fiquei implorando um ano pro meu pai me dar um videogame, cara. E eu queria um Sega CD, ele me deu um Master System, com Sonic na memória. Você devia um ser muito chato. É toda a mesma coisa, né? Roda joguinho, cara. É, tranquilo. Caralho, que inveja. Mas, cara, não fica com inveja não, porque o primeiro videogame que a gente teve, na verdade, foi um Odyssey, cara, da Philips. Caralho, que alternativa, mano. Exatamente, cara. Pouca gente conhece esse videogame, quase ninguém jogou, mas, pô, pra gente foi motivo de muita diversão por muito tempo, assim. Mas esse comportamento, ele se repetiu, cara, porque, assim, quando a gente também não esperava, a gente ganhou um Super Nintendo, foi o quê, em 92, Chacal? Caralho, tu ganhou o Super Nintendo em 92? Mal vendia no Brasil, a gente, tipo, teve que pedir pro meu pai trazer de fora, só que a gente tinha um tio que era representante da Nintendo no Brasil e ele morava lá no Canadá, aí mandou pra gente o Super Nintendo. Foi? Contato, né? Costa quente foi outra coisa, cara. Pô, eu achei que ele ia contar aquela velha história do tio que trabalha no Nintendo, né? Meu tio trabalha na Panko. Cara, meu sonho era ter assim, um parente que trabalhasse na indústria de videogame. Eu ia ter todos os jogos, eu ia visitar, eu ia ser o mascote da parada. Cara, que inveja, cara. Não, melhor que você ter um pai que tem uma locadora de videogame, né, cara? Pois é, o Ninja Inimigo, o pai dele, tinha uma locadora, né, cara? Verdade. Cara, mas assim, eu fui ter o Super Nintendo em 1996 só, cara. E assim, eu queria ele há muito tempo, porque eu já tava traumatizado com jogar só Sonic na memória do meu Master System. Mas aí cada um com seus traumas, né, cara? Agora, assim, eu acho que, na verdade, a gente tem que falar não de como foi introduzido ao videogame, sim como foi introduzido aos jogos de futebol. Exatamente. Mas isso aí faz parte, assim. Como é que aconteceu pra vocês? No meu caso, foi no Super Futebol de Master System, cara. Era um jogo incrível, cara. Pô, é muito bom. Eram braços e pernas de, sei lá, 8 quadrados, né, que se movimentavam, e uma bola por quadrado também, bastante quadrado também, que aumentava e diminuía conforme o boneco chutava. Cara, pode crer, chutava pro alto, a bola ficava grande. Tipo isso. Futebol de moeda era muito mais real do que aqui. Alguém de vocês chegou a pegar a época do arcade, de jogar os jogos de futebol no arcade, assim? Com certeza. Com um bonecão grandão, assim, das seleções e tal, era maneiro. Cara, era muito maneiro. Eu joguei muito pouco, porque quando eu era moleque, tipo, meus pais não gostavam muito que eu frequentasse arcade. Então, quando eu tinha a oportunidade de jogar, eu ia direto pros jogos de luta, assim. Ah, sim. Mas pô, eu tinha altas memórias, cara. Acabamos de descobrir que os irmãos, né, Pedro, né, pra mim ainda é dupla personalidade, os irmãos Chacal e Robinho, na verdade, eram engomadinhos que não podiam sequer sair de casa pra ir ao fliperama, cara. Junto daqueles bandidinhos. Eles queriam ir no baile e o pai dele deu videogame pra eles ficarem em casa. Caralho, pode Mas, cara, a gente não era engomadinho, não. Mas a gente fugia pros fliperamas. Nossos pais não gostavam, porque, assim, antigamente tinha aquele estigma de que fliperama era coisa de vagabundo, né? Caralho. Hoje em dia não tem, porque não existe mais fliperama, só dentro de shopping. Mas, tipo, você chega numa rodoviária, tem a galera fumando, etc. Então era, tipo, sempre complicado chegar num lugar desse. Então, quando a gente ia, a gente tinha que fazer o dinheiro valer. Então a gente sempre jogava jogo de luta. Então, como a gente teve Super Nintendo lá em 92 e 93, a gente tinha a fita do Street Fighter, por exemplo, quando a gente ia pro Flipper, a gente botava Street Fighter pra ganhar dos mais velhos, tirar um pouco de onda, etc. Cara, sabe o que eu tô imaginando? Tipo, os irmãos Chacal, assim, né? Os dois, assim, tentando diferenciar no visual pra poder diferenciar de fato pras pessoas, né? Não, cara, a gente ficava igualzinho justamente pra confundir. Pra confundir os adversários, tá certo. Mas você se vestindo de bad boy, assim, tipo cena do Beat It, tá ligado? Do Michael Jackson, botando aquele. Tipo, sou mal pra caralho, eu vou pro fliperama, botando aquele lenço na cabeça. Ombreira de espuma do Didi Mocó. Pode crer. Aquela jaqueta de couro meio rasgada, assim. Bad boy pra caramba, aquela briga de canivete, igual do Michael Jackson mesmo, cara. E o moleque volta assim pra casa depois com aquele conjuntinho todo certinho. Grava aqui a borboleta e fala: pai, tem outro jogo aí não pra gente zerar, Bomberman, sei lá. Essa parada. Mas e você, Giliard? Como é que foi o teu início aí nos jogos de futebol? Foi no arcade mesmo ou você tinha console, jogava em casa? Cara, é capaz de que no arcade eu tenha jogado algumas vezes só. É, eu nem lembro o nome do jogo. Era um de seleção contra seleção que era side-scrolling, né? Você corria pros lados, assim. É o Super Sidekick. Exato. Mas era muito moleque, então nem lembro. E é igual vocês falaram também. A minha preferência eram as outras máquinas, eram jogos de luta, no geral. Então não dá nem pra dizer que comecei por aí. Mas a lembrança foi assim, eu tive Master System também, então joguei o futebol no Master System, mas não levava a sério, assim, não era, sei lá, o jogo preferido da gente. Quando eu acho que realmente a febre pegou foi na época do Mega e do Super Nintendo, que aí a gente teve acesso ao FIFA International Soccer e ao International Superstar Soccer, né? Exatamente. E aí sim, eu me lembro até hoje, cara, a locadora que eu costumava ir, quando chegou o FIFA International Soccer, tinha fila, tipo, você botava o seu nome pra pegar o jogo dali 2 meses, sabe? Caralho, que é isso, cara. O cara tinha, sei lá, 5 cópias e mó galera, entendeu, na fila esperando pra poder jogar. Então o dia que eu coloquei as mãos assim no jogo foi mágico. Mas eu confesso que na época, quando saiu o da Konami, o International Superstar Soccer, a gente não queria mais saber de FIFA, não, porque realmente ele dava um banho, né? Na jogabilidade. A Konami mandou muito bem. Mandou bem por muito tempo, né? Assim, eu lembro que quando eu joguei o International Superstar Soccer a primeira vez, eu não gostava de futebol ainda. Então eu achei um jogo bem, tipo, qualquer esporte aí que eu não curto. E quando eu comecei a gostar de futebol de verdade, aí eu, cara, não conseguia jogar outra coisa que não fosse isso. Então eu larguei jogos de luta, larguei jogos de corrida, larguei todos os outros jogos que eu curtia jogar e praticamente só jogava jogo de futebol. E essa paixão, assim, ela foi perdurando nos consoles seguintes, né? Eu lembro muito bem, cara, que quando saiu o PlayStation 1, eu joguei pela primeira vez Winning Eleven. Cara, assim, eu não queria saber de outra coisa, cara. Todo dia eu tinha que ir na locadora jogar pelo menos 1 hora de Winning Eleven, porque não tinha PlayStation 1, nunca tive PlayStation 1, na verdade. E provavelmente o Winning Eleven foi o jogo que eu mais joguei de um videogame que eu nunca tive. Porque jogava muito, cara, jogava muito. Cara, eu fui um late adopter, né? Eu comecei com o Mega Drive, mas não tive nenhum jogo de futebol no Mega Drive. Aí meu próximo console já foi o PlayStation 1. E, tipo, coincidiu com o PlayStation 1 quando eu comecei a gostar de futebol. Eu comecei a gostar de futebol, realmente torcer pro Fluminense e tal, criar uma cidade com o time mais velho. Quando ele chegou o Roger Flores, etc. Fluminense, né? Eu gostei que o Blanc falou que ele foi um late adopter, né? Ele adotou a vida dele. Gostava muito de Foi nessa época mesmo do Roger Flores. Essa eu vou deixar você sair ganhando. Enfim, e cara, coincidiu com o PlayStation 1 e o Winning Eleven, e a galera toda indo jogar o Winning Eleven depois da aula, sabe? Era treinar em casa pra competir com os amigos depois da aula. Lá na locadora. Era um período da minha vida que era muito pro games, muita tardes inteiras lá, pagando milhares e milhares de reais pra aquele filho da mãe por mês. Era. Caralho, que moleque rico, cara. Churrasco de fim de semana com campeonato de jogo de futebol, já fizeram? Como é que é? Churrasco de fim de semana com jogo? Nunca fiz, cara. Pô, pega aquele sabadão, começa cedo, a fase de grupos é de manhã e o mata-mata de tarde. Era muito bom. Aqui em São Cristóvão, o pessoal casava R$2, sabe? Que aí fazia o campeonato. É o que a nossa realidade financeira permitia, era só isso. Enquanto o Pluff gastava milhares de reais no fliperama. Olha que desigualdade social do cara. Não era o fliperama, era um aluguel do mínimo pra ele. Uma coisa que é marcante pra mim dessa época aí de pessoal pagar pela hora pra jogar nas locadorazinhas e tudo mais, é porque na época daquela TV de tubo, todo mundo jogava o Winning Eleven na porcaria da TV, sabe como é que era? Exatamente. Aí ficava com aquela marcação do meio campo, cara, marcada, aquela porra ficava marcada na tela, porque todo mundo jogava aquela porra, queimava a tela, cara, sério mesmo, ficava a marca. Tu desligava a TV e ficava a marca, assim, da linha do meio campo na tela, cara. Exatamente, era tanto na locadora só tinha futebol, cara, não tinha nada diferente. E assim, eu lembro dessa época, porque assim, tanto no período do PlayStation 1 quanto no período do PlayStation 2, eu parei de ser um gamer tradicional. Eu virei o que hoje em dia o pessoal chama de fifeiro. Só que não era FIFA, era o Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, etc. Porque nesse período, cara, eu não jogava nenhum outro jogo além de futebol, eu jogava videogame algumas horas por dia. Então assim, eu lembro que depois o pessoal vinha conversar comigo, pô, você já jogou tal jogo, já jogou tal jogo, já jogou tal jogo? Não, não joguei nada. E eu demorei muito pra me libertar disso. Não tinha nem conquista em videogame, não tinha nada, cara, a motivação do jogo em si. Exatamente. Era realmente a diversão de jogar contra o computador, o que fosse. Pois é, e eu tinha aquele... um rival, cara, dentro de casa, né, cara? Pô, você era o Robinho. Jogava de igual pra igual ali, o nível era mais ou menos o mesmo. E, pô, a gente meio que competia acima, tipo, do nível da máquina. Quando a gente ia jogar com uns coleguinhas, assim, a gente normalmente arrebentava. Ainda bem que não tinha jogo online na época, né? Porque aí você, tipo, o jogo online só serviu pra destruir, tipo, o seu conceito sobre você mesmo. Você sempre acha, pô, sou o melhor da minha cidade, o melhor do meu bairro, o melhor do... Aí você joga online e qualquer maluco te destrói. Mas aí eu vou te falar, vocês falam que não tinha conquista naquela época, eu digo que naquela época tinha conquista, e era real conquista, era muito melhor do que a conquista que a gente conhece hoje em dia aí, cheio de nomes engraçados e tudo mais, porque naquela época, se você fosse o melhor do seu bairro no Ineleven, você realmente era respeitado por ser o melhor do seu bairro no Ineleven, não era a porcaria de um ícone que tu via na tua tela e falava, você ganhou 1 milhão de chineses no Ineleven, tá ligado? Não tem. Passava na rua, ninguém falava, ó, aquele ali é aquele cara que eu te falei, mano. Exatamente. Manda bem, pô, pode crer, reputação, cara. Exatamente, aí é a real reputação, isso é o troféu, cara, pô. É verdade, tem razão, cara, você tem razão. Mas, assim, uma coisa que eu comecei a perceber, assim, eu sempre fui muito, muito fã de Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, etc. Então, eu comecei a perceber, cara, na época do PlayStation 3 já, tipo, e etc, que o Pro Evolution Soccer acabou perdendo um pouco de espaço pro FIFA. E, cara, esse período pra mim foi muito doloroso, porque eu ficava defendendo o PES, entendeu? Eu defendi o PES por muito tempo, eu ficava me forçando a só jogar o PES e não jogar o FIFA. E, pô, não é aquela minha namoradinha de sempre, entendeu? Tipo, essa daí é a outra, essa é diferente, ela não gosta de tudo que eu gosto. Então, tipo, pô, foi sinistro, cara, pra conseguir abrir mão do meu orgulho e aceitar que o FIFA tinha ficado melhor do que o PES. E em que ano que vocês acham que isso aconteceu pra vocês, assim? Que vocês perceberam que o FIFA tinha superado o PES, tinha se tornado o melhor jogo de futebol, que você, tipo, raramente vai olhar pro PES agora? Cara, acho que não foi no FIFA, só no FIFA 14, 15, por ali, não, que já... É, pra mim foi na passagem da geração, na verdade. Pra mim também. Quando saiu do PS2 pro PS3, entendeu? Do Xbox pro Xbox 360, né? Vamos falar assim também. Uhum. É porque, vamos combinar, na época do PS2, a Konami destruía. Exatamente. Cara, exatamente. A jogabilidade, assim, do PS não tinha comparação. Não é porque eu hoje trabalho pra EA que eu vou mentir aqui. É. Não, pelo contrário. E até, assim, quando a virada de geração, tem um motivo pelo qual o FIFA tomou a conta do mercado. Foi a gente ter recomeçado o jogo. Fui eu, zero. Não, pô. Eu não tava lá nessa época ainda, não. Eu vi antes da minha época. Mas foi o fato deles terem reescrito tudo do zero. Uhum. Ter tomado a decisão de jogar fora o jogo que existia até então e começar de novo com outras ideias, assim. Que é essa abordagem mais, vamos dizer, caótica, né? Mas você tem física agora, então a bola ela ricocheteia pra qualquer lugar, não tem mais aquela história dela estar presa no pé do jogador. Isso aí deu uma dinâmica pro jogo que dificilmente você vai ter várias jogadas que são parecidas. Isso aí era uma quebra de paradigma muito grande da época, onde, por mais que você... É, tinha os macetes, né? Você acabava descobrindo os padrõezinhos do jogo, por mais que... Ah, mas você vai falar pra gente quais são os macetes do FIFA, pelo amor de Deus. Ainda que você falar isso, vai ser um pecado, pô, inenarrável, cara. Assim, eu me lembro, assim, dessa diferença que tinha de jogabilidade entre os dois, porque, assim, a primeira vez que eu levei FIFA a sério foi no FIFA 98. Eu demorei um pouco pra começar, tipo, gostar de FIFA, assim. E por que que eu procurei o FIFA 98? Porque, na época, eu gostava muito de PES e não tinha PlayStation 1. Então, no computador tinha FIFA 98, eu fui, tipo, ver qual era do FIFA 98. E, cara, quando começa aquela abertura, cara, assim, a cabeça pira. Não sei quem é que lembra aqui da abertura do FIFA 98, mas era aquela música do Blur. Cara, que era muito boa, assim. Inclusive, teve uma homenagem a ela aí no vídeo recente aí do FIFA 17. Mas, assim, a abertura maravilhosa, tipo, a música irada. E eu falei, cara, que jogo vai ser esse? Vai ser, pô, muito melhor do que o PES. Só que ainda não era aquilo que eu queria, entendeu? Não tava indo no nível do PES, apesar de eu ter jogado bastante também FIFA 98. Então, assim, mas naquela época a gente ainda tinha uma diferença considerável entre os dois jogos, sabe? Hoje a gente também tem, só que a diferença, tipo, virou de lado, sabe? A vantagem virou de lado, né? É, isso eu acho que até valoriza mais aquilo que o Giliar falou, né? Porque, assim, ele tinha comentado que o PES era melhor e ele não tem problema de falar isso, porque quando você consegue ultrapassar o cara que tava na tua frente e você coloca uma distância pra ele, é um feito muito maior do que você só se distanciar um pouco do cara que já tava atrás de você, entendeu? Exatamente, exatamente. Assim, eu vejo o seguinte, hoje eu vejo o PES com mais cara de arcade, entendeu? E o FIFA eu vejo muito mais com simulador, né? É porque toda essas questões da física, física que o Sérgio não conseguiu acompanhar, entendeu? Eu jogo o FIFA 16, tenho o FIFA 16, eu tentei convencer o Plus a comprar o FIFA 16, mas ele preferiu comprar o jogo da Hello Kitty e acabou não comprando. Cara, o FIFA 16 é muito bom, é um jogo excelente, porque, assim, eu não joguei os anteriores massivamente, eu joguei, assim, na casa do amigo, de outro, mas, assim, o que tem de variação de jogada do mesmo jogador em condições completamente diferentes, assim, se a bola vier daqui, a bola vai bater na perna esquerda do cara e vai pra casa do caralho. Se ela vier de lá, ele vai conseguir dominar certinho, ou então ele vai tentar, às vezes ele vai tropeçar, às vezes o cara vai chegar mais forte, ele vai desequilibrar e não vai cair, outra hora ele vai cair, entendeu? Acontece, não sei se ele cai, nem lembro se ele cai, mas acontece muita coisa diferente, entendeu? E o jogo tá muito foda, tá meio que um simulador mesmo. Muito bom. Pode crer, cara. Agora, o que eu realmente queria saber era assim, como é que você faz pra deixar de ser aquele moleque lá, garoto que jogava na locadora, entendeu? Que, tipo, sempre acompanhou o jogo de esporte, que se apaixonou pela parada, assim, que sempre quis participar, crescer no, né, e fazer alguma coisa relacionada a isso. Como é que esse garoto consegue chegar e, tipo, e entrar mesmo nesse mundo, assim, sabe? Tipo, participar do desenvolvimento de um jogo como esse, entendeu? Tipo, e ser um dos responsáveis por entregar esse jogo na casa das pessoas. E quando alguém estiver jogando lá... Porque assim, em verdade seja dita, né? Deve ser muito maneiro você chegar, tipo, na casa de um amigo e o filho dele tá jogando FIFA, ou ele tá jogando FIFA, sabe? Uau. E você poder dizer, pô, participei disso daí, entendeu? Sou parte desse resultado, sabe? Como é que acontece, assim? É, então, na verdade eu liguei pro meu tio que trabalhava na Nintendo. Muito bom. Mentira. Cara, fato... Eu me pergunto, assim, como é que pode? Mas, na verdade, eu, desde moleque, senti que eu gostava de videogame demais pra ser só um hobby, né? Pra ser só uma coisa que eu ia ter o interesse como usuário. Então, mas não sabia nada como é que fazia pra se trabalhar com isso. E acabei dando, entre aspas, sorte, que é aquela história de você estar pronto pra quando a oportunidade aparece, né? Fui fazer uma faculdade de ciência da computação, lá em Niterói, na UF, de onde eu sou, né? E, assim, entrei sem saber nada que era programação, que era computação. Mas todo o trabalho, toda atividade que tinha, eu sempre tentava fazer alguma coisa parecida com um joguinho. Então, o professor passava um trabalho lá sobre e-mail. Aí eu fazia um joguinho onde você tinha que mandar os e-mails para as pessoas certas, dependendo do... Tinha um puzzlezinho que era você descobrir para quem era aquela carta. E aí, sempre brincando, assim, coisas às vezes simples, mas sempre tentando trazer essas ideias de jogos. E aí isso acabou chamando a atenção de outros dois colegas que estudavam lá também. E um deles é o Fábio Policarpo, que a gente veio ser sócio numa empresa pequena de games de Niterói. E o Fábio já era um cara 10 anos mais velho, já tinha estudado fora do Brasil e tal. E tava fazendo a graduação mesmo só pra ter o diploma, assim, vamos dizer. Mas é um cara à frente do tempo, assim, já com experiência grande de programação da parte de jogos. E a gente, aí ele, pô, né, viu que eu tinha interesse por essa área, assim, tava começando a fazer algumas coisas, ele falou, pô, vamos montar um pequeno escritório juntos aí, entendeu? Uma pequena empresa e ver o que dá pra fazer com isso. Então a gente desenvolvia engines, né, pra jogos, que naquela época você não tinha Unreal, as grandes aí, dominando esse mercado. Então fazendo engines pequenas a gente conseguia ganhar um dinheirinho, licenciava pra outras empresas que faziam pequenos jogos, faziam aplicativos 3D e tal. E a gente viveu, né, disso na nossa empresa durante 7 anos. Foi o tempo que eu fiz a faculdade, fiz mestrado e tal, fui me especializando nessa área. E, cara, depois disso, a gente queria até crescer mais, mas no Brasil, né, investimento nessa área de jogos é uma coisa, assim, quase nula. Ainda mais naquela época, tô falando aí, eu conheci o Fábio, a gente começou a trabalhar junto em 99, fomos até 2003, 2004, e aí em 2005 a gente fechou a empresa, não porque ela não desse dinheiro, mas porque a gente não conseguia dar o próximo passo de crescer. Né? Nessa altura a gente tinha, sei lá, umas 15 pessoas, né, mas pra você fazer um jogo grande, uma coisa maior que a gente tinha vontade, precisava de muito mais gente, muito mais investimento. E esse dinheiro simplesmente não existia pra essa área. Aí foi na época que eu fui trabalhar por 4 meses só numa empresa de software chamada GAPS, no Rio, né? E depois fui pra Florianópolis, trabalhar na Hoffman. Não sei quem trabalhou na GAPS, cara. Não vou nem dizer que tem alguém aqui desse podcast que trabalhou lá também. Pois é, cara. É um dos animais aí. É, mas esse foi só um capítulo, assim, bem de transição da minha carreira, assim. Foi uma época que eu achei, beleza, então sou formado em programação, vou trabalhar com outra coisa que não seja jogos, então, pra ver qual é. Durou 4 meses. E eu descobri que a minha paixão pelos jogos jogos era muito grande, aí dei essa guinada na vida de ir pra outro estado, né? Fui pra Floripa e trabalhar na Hoplon, que é uma das maiores do Brasil, na época era a maior do Brasil, com certeza. E aí, quer dizer, depois de alguns anos lá, foram 2 anos, já tinha 10 anos que eu trabalhava com jogos, nada relacionado ao futebol até então, mas eu vi que pra eu crescer mais na carreira, o caminho tinha que ser fora do Brasil, infelizmente. Não fui embora porque não gosto do Brasil, sabe? Por nenhum motivo desse, é só pela questão da carreira mesmo, que não tinha mais pra onde eu ir, né? Pra onde crescer. E aí eu comecei a mandar meus currículos pra fora, foram vários meses procurando emprego fora, e aí dei essa sorte que a EA tava precisando de alguém com meu perfil, da parte de programação de inteligência artificial, computação gráfica, que era a minha especialidade. E aí, cara, quando eu soube que era EA, FIFA, futebol, sabe, as outras empresas que eu tava conversando nem importavam mais, né? E aí eu vim pra cá. Cheguei aqui assim... em Vancouver, no Canadá, em 2008. Já vai fazer aí, o que, 8 anos? Faz 8 anos. Chegou lá, Brazilian Boy, futebol, soccer, Fluminense Futebol Clube, ninguém sabia o que era. Mas agora o pessoal sabe, cara. Agora sabe, né? Agora eles já viram minhas 2 bandeiras de campeão brasileiro 2010-2012 que ficam lá perto da minha mesa. E já conhece. Ou então alguém mostrou aquele vídeo Fluminense e Barcelona. Ah, esse vídeo famoso aí eu deixei quieto. Tava em português, né? Não tinha nem como. Pois é, eles iam entender mesmo, então eu deixo quieto. Gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Pênalti para o Fluminense. Gol do Barcelona. Já é amanhã, mas eles conhecem a fama dos tricolores aí, cara? Então, que fama é essa que você tá falando? Não sei. Não tem fama, que coisa. É, fama de vencedor, fama de campeão, qual é a fama que você tá falando? Cara, de quem gosta de fazer umas coisas diferentes, né? Qual o problema de fazer coisas diferentes? Tem problema nenhum. Deixa eu compartilhar. É inovador, pô. Se ele não fosse inovador, eu não estaria agora trabalhando na EA, pô. Exatamente, cara. É verdade. Cara, ô Julián, vou te falar, cara. Ó, você se formou na UF, eu também me formei na UF. Você é tricolor. Cara, a gente tá rolando uma conexão aqui. Ih, maré! Que tipo de conexão seria essa, cara? Fazer um negócio diferente. Então, vem pra cá pro Canadá, que não tem preconceito. Ó, por isso que eu era contra 2 tricolores no mesmo podcast. Tava falando, ninguém queria ouvir. Não, mas assim, cara, ficou um negócio pelo caminho que eu vou ter um câncer se eu não falar, cara. A gente tava falando de diferença, né, de passagem de geração, onde foi que o FIFA distanciou com essa ideia e tal da realidade maior pra movimentação, pra física do jogo e tudo mais. Cara, teve uma coisa que pra mim foi o fim pro Pro Evolution, pra mim, na minha opinião. Porque eu costumava muito jogar com os amigos aqui de São Cristóvão. E tinha um amigo meu que ele era aquele legítimo maceteiro do Pro Evolution, sabe? Como o moleque que já decorou todos aqueles macetinhos, aquela jogabilidade roubada, aquele... Eu nunca entendi, cara. Isso pra mim foi do início... Eu joguei muito pra Evolution. Vamos deixar bem claro isso aqui. Mas aquele bola X que o cara, o Cristiano Ronaldo, ele pega a bola correndo a 40 km por hora, só ele conseguia correr naquela velocidade. Você mandava bola X, ele mudava de direção, mas ele mudava de direção que nem um carrinho de controle remoto, sabe como é que era? Não existia nenhum tipo de resistência. E os chutes roubados, né? Porque esse foi o ponto, no caso, que eu queria falar. Cara, esse meu amigo era todo macetado. Então ele desafiava os outros. Ele falou, pode escolher o Manchester aí, escolhe o Barcelona, o Real Madrid, quem tu quiser, que eu vou jogar com o Paraxinaico. Eu acho que é o Paraxinaico, que era o time do Rivaldo. Cara, na época ainda o Rivaldo jogava bola, né? Cara, ele pegou o Paraxinaico e ele me ganhou, só que ele não me ganhou assim, normal. Ele me ganhou com um gol de letra, de fora da área, no ângulo do Rivaldo, cara. Caraca. É, o jogo era capaz desses absurdos, assim, sabe como é que é? Tipo, o cara tem um chute muito alto, ele consegue fazer o gol em qualquer hipótese, em qualquer angulação, caindo, de letra, de carrinho. Se, cara, se o cara for goleiro, tu botar ele no gol, botar ele pra bater um tiro de meta com quadrado, é capaz dele fazer o gol. Pois é. O Rivaldo fez o gol de letra, fora da área, no ângulo. Eu nunca vou esquecer disso. É sinistro. É porque ele tinha aquelas características, né? Que na verdade todos os jogos têm, mas assim, que a precisão e a potência do chute, etc. E assim, o jogo ele não levava em consideração a situação, né, cara? Tipo, se o cara apertou o quadrado e ele, tipo, tem potência alta e precisão alta, o chute vai chegar, entendeu? É, exatamente. O chute vai chegar bem e forte. De letra. Tenso. De letra. Ele deveria ter dado 3 cambalhotas no momento que ele conseguiu chutar a bola na área de letra. Ele deu uma banda nele mesmo. Mas não, ele simplesmente acertou o ângulo e o meu goleiro não conseguiu pegar. Foi tudo absurdo. E assim, aí nesse momento eu comecei a questionar muito o Pro Evolution. E logo em seguida eu, na época, comprei um Xbox e aí fui experimentar o FIFA, que todo mundo tava falando que tava muito legal. Daí de lá pra cá, que é 2009, 2010, foi onde eu parei de jogar Pro Evolution. Só me irritar essas coisas, jogar só o FIFA. E aí, supera a minha história. Muito obrigado. É uma bela história de derrota e superação. Exatamente. Não teve superação, porque eu continuei jogando mal, mas eu parei de ver os bugs malucos do rival lutando com a bola. Pensei que ele fosse falar, não, porque aí quando eu peguei o FIFA, chamei ele pra jogar, ganhei de 7-0. Pô, fui a forra, porque aí não tinha macete, não tinha nada. Pô, não, para por ali. Eu sou uma pessoa verdadeira. É, tá certo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, assim, pro nosso convidado de Liar, é o seguinte, cara. Trabalhando na EA, você tá trabalhando num projeto que é muito visado e que ele envolve muita gente, tipo, do mundo do futebol de verdade, sabe? A gente que acompanha um pouco mais da indústria de games sabe que o pessoal do FIFA usa muito captura de movimento e etc. E eu queria te perguntar o seguinte, nesses esquemas, assim, de ter algum jogador de futebol mais famosinho que foi pro estúdio fazer uma captura de movimento, alguma coisa assim, você chegou a conhecer alguém, cara? Algum grande jogador, algum craque aí? Boa pergunta. É até engraçado. Lá no nosso estúdio, que é aqui em Vancouver, são 3 prédios. 2 prédios onde onde trabalham os desenvolvedores do jogo, e o terceiro que é só para essa parte de captura de movimento, e que é o MoCap Studio, né? E nesse terceiro prédio, ele é todo especial. Ele tem uma entrada por trás que pouca gente conhece. O meu crachá. Não, a do Plus muita gente conhece. É verdade. Então, o meu crachá, por exemplo, que abre as portas, né, da empresa toda, não abre a porta desse prédio, de ninguém abre, só se você for, se você tiver algum trabalho pra fazer lá dentro do estúdio de mocap naquele dia. Isso porque a gente tá sempre recebendo celebridades pra fazer o trabalho de captura de movimento ali dentro, e eles não querem, por exemplo, vem um jogador de basquete aí famoso, não querem que os próprios funcionários da EA vão todos pra lá, pra porta do estúdio, entendeu? Pra ficar querendo ver o cara passar, tirar foto e tal. Então eles têm uma entrada privativa e tal. Então é tudo assim, muito. Quando a gente fica sabendo, às vezes, que um cara famoso teve aqui, ele já foi, entendeu? Ah, porque justamente de propósito. Então, por exemplo, como eu falei que eu entrei na EA como programador, então nessa época eu não tinha acesso a essas coisas, né? Eu era só um funcionário. Então, por exemplo, o Kaká esteve aqui, eu só fiquei sabendo depois. O Ronaldinho foi antes da minha época ainda, que o Ronaldinho foi pro FIFA 2008, que eu não participei. Quando eu entrei, o primeiro projeto que eu trabalhei foi o FIFA 2009, né? Então, mas o Ronaldinho esteve aqui também no nosso estúdio, mas poucas pessoas tiveram acesso a ele. Aí, conforme eu fui crescendo na empresa e me tornei produtor do jogo, que é uma função muito mais dessa parte de criativa, de design do jogo mesmo, e a área que eu trabalho como produtor é justamente essa área de autenticidade, de presentation, como a gente chama, a apresentação do jogo. Então, tem tudo a ver com animações, com gráficos, com áudio. Então, envolvido nessa parte de animações, eu tive a oportunidade de dirigir shoots de motion capture no estúdio. E aí, a maioria deles é feita com jogadores semi-profissionais, porque você precisa, às vezes, de 3 dias do tempo do cara, né? Pra você fazer um trabalho de captura pra uma feature grande do jogo. Então, nenhum jogador de futebol profissional vai ter essa disponibilidade. Então, a maioria das vezes é assim. Mas teve um caso, quando a gente assinou com simplesmente o melhor, ou talvez segundo melhor jogador do mundo aí, tal de Lionel Messi, quando a gente assinou com ele, pra esse capo. Então, vocês já estão ouvindo falar já, joga um pouquinho de bola ele. É um argentino meio baixinho. Ah, é argentino. É isso. Ah, Maradona, sei. Um lourinho aqui agora e tal. A gente assinou com ele pra ser capa do jogo, e aí ele veio fazer algumas capturas promocionais, mas foi assim, tipo, metade de um dia, né? E aí eu tive a oportunidade de dirigir o shoot de várias cenas com o Messi. O negócio é que, quando vem o Messi, é tipo assim, produtores do jogo de um lado do estúdio, assim, na parede de vidro, e o Messi do outro lado, né? Então, a gente não teve muito, assim, tive contato, tipo, tava trabalhando, né, junto a ele, dando instruções pra ele. Tá? O combinado era que a gente ia dar instruções em inglês e o tradutor ia traduzir pra ele lá, um assessor dele. E aí foi esse o trabalho que a gente fez. Então, quer dizer, o Messi interagiu comigo do outro lado lá. Teve uma jogada até engraçada, né, que a gente precisava capturar um chute. Ele tava fazendo vários tipos de chute, assim, pra gente pegar os movimentos específicos dele. Então, bate uma falta. Agora, o cara vai jogar a bola meio que pelo alto, você pega de voleio. Agora você mata no peito e bate sem deixar cair no chão e tal. E aí teve uma que eu precisava capturar, que era um voleio de direita. E aí eu, tipo, igual a todas as outras instruções, tô lá dando as instruções. Ah, então agora eu queria que você pegasse a bola vindo do alto e desse um voleio de direita. Aí o Messi meio que botou a mão na cintura pra minha cara, como quem diz, porra, mas voleio de direita? É, o cara é canhoto, né? Muito engraçado. Aí ele fez isso só pra me zoar, porque aí o cara jogou a bola pra ele meteu um voleio de direita no ângulo. Caraca. Mas foi muito engraçado essa hora, assim. Mas eu tava nervoso nesse dia, mas foi maneiro. Foi uma das coisas que eu vou contar de história aí pros meus netos. Cara, que experiência maneira. Ele vira pra você e fala, não, beleza, faz 4 embaixadinhas aí, pô. Quer vir você aqui fazer um voleio de direita, filha da puta? experiência maneira. E assim, você falou aí de uma coisa que você vai contar pros seus netos. E assim, você tem alguma lembrança, assim, de alguma tarefa, alguma contribuição que você deu, que você sentiu muito orgulhoso? Assim, não só de que foi divertido, foi uma experiência que te deixou empolgado, né? Assim, uma coisa que te deixou orgulhoso mesmo. Você fala, pô, fiz um negócio aqui que foi legal, assim. É, eu acho você que... lembra de alguma coisa? Sim, sem dúvida. O projeto inteiro do jogo da Copa 2014, por ter sido uma Copa no Brasil, foi algo que eu tive um orgulho muito grande de fazer. E foi um projeto até que eu ainda tava, né? Eu tinha sido produtor do FIFA 12 e do FIFA 13, mas aí na época do Copa do Mundo 2014 eles me deram uma parte muito maior do jogo para tomar conta. Então toda a parte de gráfico, comentários, animações, eu fui, vamos dizer, o chefe, vamos dizer, dessa parte no jogo da Copa do Mundo 2014. O chato foi que uma decisão aí que não teve nada a ver com uma decisão da empresa, a gente lançou esse jogo só para o 360 e para o PlayStation 3. Ele não teve para o Xbox One e para o PlayStation 4, que já tinham sido lançados 6 meses antes. E aí muita gente não teve oportunidade de jogar o jogo da Copa por causa disso. Foi até uma decisão que hoje, olhando para trás, a gente vê que foi errada. Porque as plataformas novas acabaram vendendo muito mais rapidamente, assim, do que a gente esperava. Mas esse jogo, eu tenho realmente esse orgulho de ter feito, porque eu acho que ele saiu com uma cara muito forte do Brasil e com várias features novas que depois, que nunca teve no FIFA e que depois não voltou a ter. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalhou muito foi a parte da torcida. Se você olhar a torcida no jogo da Copa 2014, a gente gastou bastante tempo e recursos para fazer a torcida mais bem detalhada. É quando a bola sai, dá um close em personagens com alta definição na torcida, e aí eles estão, se é o começo do jogo, ainda não teve nenhum gol, eles estão sambando, é aquele clima de festa, e aí o torcedor alemão vai ter uma animação que é completamente diferente do torcedor brasileiro, e tinha homens e mulheres na torcida, que tipicamente a gente faz captura com atletas masculinos, né? E pra esse projeto a gente trouxe também atrizes pra fazer a parte da torcida e tal, foi muito legal. Essa é uma das grandes coisas. E aí, falando disso, acabei de lembrar de uma outra que eu também tenho muito orgulho, que é o futebol feminino. A gente ter trazido, né, no FIFA 16 o futebol feminino pela primeira vez nos videogames de futebol, que foi algo também assim, trabalhar com as atletas, foi um negócio assim, sabe, absurdo de experiência de vida, sabe, de aprendizado pra vida, de como que essas atletas levam a vida fazendo algo que é completamente marginalizado e é vítima de preconceito de praticamente todo mundo com quem elas encontram, e ainda assim elas têm essa força pra, sabe, além de ser tecnicamente muito e fisicamente, né, top do mundo, ainda enfrentar toda a parte psicológica e de preconceito pra simplesmente exercer a profissão que você ama. Imagina fazer o que você ama fosse algo que gerasse nas pessoas a reação que o feminino ainda, infelizmente, gera em muita gente. Então, a gente poder fazer parte, né, desse trabalho, de divulgar o trabalho delas e elas terem esse orgulho de estarem dentro do jogo de videogame, né, foi algo muito maneiro que a gente teve a oportunidade de fazer no 16 e vai continuar fazendo nos próximos filmes também. Pô, cara, isso aí é muito maneiro, cara. Ficou impressionante, assim, como encaixou bem, né, o futebol feminino. Ficou muito parecido com o futebol feminino de verdade e bem diferente do masculino como de fato é, né? Eu ia falar disso agora. Eu achei que o feminino ficou... pode ser impressão minha. Que ele ficou mais ágil do que o masculino, entendeu? Quando eu jogo futebol feminino no FIFA, parece que as jogadoras são mais soltas do que o masculino. Eu tive essa impressão. Não sei se procede. Eu não saberia te dizer, assim, não saberia dar um adjetivo que defina o que é o jogo do futebol feminino no FIFA 16 comparado com o masculino, porque é muito diferente. São muitas variáveis que são diferentes. Né? O fato é que até as proporções do corpo da mulher são diferentes do homem. Até um dos motivos pelos quais demorou bastante tempo. A gente foram 3 anos de trabalho aí. A gente já queria, na geração passada, trazer o futebol feminino. Era uma ideia que a gente já tinha, mas que não dava pra fazer naquela altura, porque o nosso ente não ia suportar você ter tantas diferenças assim. As próprias proporções do corpo humano da mulher são um pouco diferentes do homem e vários outros atributos que são diferentes mesmo. A gente queria fazer um negócio que realmente você sentisse, igual vocês falaram aí, que é autêntico, né? Que se parece com o futebol feminino real. Então, tem várias... A gente assiste na televisão e vê uma diferença, né? Não é melhor, não é pior, é apenas diferente. E eu acho que isso é interessante pro fã de futebol. Então, eu não sei se é mais ágil. Algumas pessoas falam que é mais lento. Outras falam que as goleiras não são tão boas quanto do futebol masculino e tal. E isso aí eu acho que é só resultado da gente ter feito um trabalho autêntico, né? De tentar fazer o mais parecido com o real possível e diferente do masculino, como tem que ser mesmo. Guilherme, quando você falou que participou da produção e tudo mais, das gravações, isso inclui a narração também, porque a gente tem a narração com o Caio Ribeiro e o Thiago Leif. Caraca, pra 16, não sei se nos anteriores que eu não joguei muito. Então, eu participei, não trabalhei com eles diretamente dentro do estúdio, porque a gente tem uma equipe que faz essa captura do áudio de todas as localidades, né, em todas as línguas que a gente suporta, mas participei muito do processo de você decidir, né, qual é o talento que você vai usar. Quer dizer, primeiro, lá no tempo antigo do FIFA, a gente tinha narração em português do Brasil, uhum, com figuras aí do comentário esportivo brasileiro, e aí durante muitos anos deixamos de ter. E aí quando a gente decidiu trazer de volta, tinha essa dúvida, né, com quem a gente vai, né, negociar. E aí o Thiago Leifert, ele acaba sendo um fã de FIFA de muitos anos, e que já meio que de graça até divulgava muito o nosso trabalho no Brasil, ele falava de FIFA nos programas dele, nas redes sociais e tal. E aí eu não sei te dizer exatamente nessa negociação quem procurou quem, mas eu sei que acabou surgindo esse interesse, e aí vieram muitas pessoas lá do estúdio perguntar pra mim, né, quem é esse cara e você acha que ele se encaixaria no jogo. E aí eu, como a maioria dos fãs de futebol, né, que prezam pela autenticidade e tal, eu, a primeira coisa que eu falei foi, olha, o Thiago Leifert é um cara até que eu posso gostar ou não gostar do trabalho dele como jornalista, mas ele não é narrador, ele não, né, não tem essa experiência, então como que isso ia funcionar? E aí, aos poucos, né, a gente foi conversando com o Thiago, então troquei vários e-mails com ele, né, antes até da gente trazer o Caio junto, era o Thiago que estava à frente dessa negociação, uhum, e o Thiago me explicou o que ele pretendia fazer, qual era o estilo, onde ele acha que encaixava, a forma que ele pensava em narrar o FIFA, e eu comecei a achar que talvez tivesse ali algo que seria interessante e diferenciado, uhum, pro fã do FIFA, o fato de ter alguém que entende do videogame, não só do esporte, né, e a gente, cara, foi um risco que a gente assumiu, na verdade, né, que a gente tomou, e a gente sabia que ia ter gente que não ia curtir, entendeu, o estilo dele de fazer bastante piadinha, de trazer a parte de videogame pra dentro da narração. Então às vezes tem um jogo online, o cara vai lá e faz um gol, aí o Thiago pode falar, agora o adversário deve estar tentando apertar o botão desesperado pra pular o replay, mas o cara que fez o gol não vai deixar. Mas então, entendeu? Só pra entender, você não participou da concepção dessas piadas que ele faz, não, né? Não, isso é tudo dele. Ah, não, então beleza, não, tudo bem, que eu já ia perder um pouco do respeito aí que eu tava adquirindo por você. Então, isso aí, o texto é dele, alguma parte do Caio Ribeiro também, eles colaboram e tal, a gente deu muita liberdade, uma liberdade que a gente nunca tinha dado pra narrador nenhum. Mas eu imagino, sabe, que vocês devem ter prendido ele por contrato, eles assinaram mais de 38 vezes, assim, lá, não, porque eu me responsabilizo por todas as piadas que eu tô fazendo, então, eu acho que é mínimo prudente isso daí, importante. É, mas eu vou te falar, assim, foi um risco, mas foi um risco que a gente meio que tomou sabendo que poderia ter uma parte da galera que não ia gostar, mas a gente achou que valia a pena pelo fator novidade. E eu sou fã do trabalho dos caras, acho que eles trazem uma abordagem totalmente diferente, assim, e interessante pra mim, porque, por exemplo, a gente vê, vamos dizer, 10 jogos por semana de futebol na vida real, e de videogame eu jogo 80 partidas por semana. Então eu gosto do fato de você ter algo diferenciado, que não é só o mundo do futebol ali. O mundo do futebol eu já, na verdade, conheço, não preciso do narrador do FIFA pra me contar das últimas transferências, entendeu? E isso aí eu acho legal, eu acho refrescante, mas eu entendo perfeitamente quem não curte o estilo, mas foi algo que a gente realmente, uma decisão que a gente tomou e que a gente tá bem firme, né? Não, assim, de certa forma eu tô brincando, porque eu só tenho algo contra algumas, 80% das piadas que ele faz. Mas assim, fora isso, tirando as piadas, que deve ser tipo 80% do que ele fala, tá tudo bem também. Mas não, sério, eu acho que assim, pra um cara que não é narrador, foi aceitável, entendeu? Ah, e assim, não me incomoda, a não ser, como eu falei, algumas piadinhas que ele faz. Mas é muito legal a ideia, porque também é um cara que é reconhecido, entendeu? Agora também tá ficando até mais importante dentro da Globo lá e... apresentar BBB, acabar. Exatamente. Cara, assim, eu particularmente, eu achei, na época que fizeram a escolha, eu achei uma decisão acertada, porque o Thiago Leifert era um cara que tava aparecendo com um destaque razoável no mundo dos esportes, né? Porque ele tava, tipo, apresentando vários programas de esporte na Globo, e ele fazia aquelas piadinhas dele, aquele jeito mais descontraído, o pessoal tava gostando bastante. Depois acabou sendo uma tendência de muita gente acabar fazendo parecido. Só que ele acabou saindo um pouco, largando o esporte muito rápido, né? Foi apresentar outros tipos de programa, largou o esporte, e mesmo assim continuou no FIFA. Mas na época eu achei muito acertada, porque o público do FIFA, apesar de ter aquela galera como a gente que veio crescendo e continuou jogando, tipo, a maior parte do público talvez seja jovem, né? Seja, tipo, lá, a galera de 20 e poucos anos, ou, tipo, até menos do que isso. Então eu achei que era um cara que tinha uma facilidade maior de se conectar com essa galera do que aqueles narradores antigos de 60, 70 anos de idade, entendeu? Que a galera já não presta tanta atenção. Que direto, né, do caramba? Pro Silvio Luiz, cara. Que vacilação, cara. Pro Silvio Luiz, porra! Tu falou do Silvio Luiz aí, cara. É teste de bate cardíaco, hein? Acho que eu tô fazendo a conexão com o programa passado, cara. A gente olha o que ele fez, olha o que ele fez. E, não, assim, a gente tá falando do direto do Thiago, mas tem o Caio também, né? Vê que o Caio é... Sei lá, o Caio é meio que a ricota humana, tá ligado? Ele... que diferença o Caio faz em qualquer situação, cara? Nem no jogo ele consegue fazer muita diferença do que tá acontecendo ali. Coitado. Você não acha, Caio? Eu acho, é impressionante o que ele fez. Porra! Eu já falei isso em algum programa passado, mas eu costumo defender o Caio Ribeiro, assim, porque normalmente ele tem uma visão do que tá acontecendo no jogo que é muito similar à minha, assim. Normalmente as análises dele batem com as minhas análises, e ele é um pouco mais profundo nos comentários do que a maioria dos comentaristas. Entendi. É consideravelmente, cara, mais, na verdade. Depois que ele foi pro gol jogando pelo Flamengo, ele pode fazer um monte de coisa, cara. Pode fazer um monte de coisa. Então, pô, eu acho um Caio um cara maneiro, assim. Não sei se é pela época em que ele jogava pelo Flamengo lá e se dedicava bastante lá nos jogos. Apesar de ele nunca ter sido um dos principais craques do país, ele sempre, tipo, teve lá o seu papel no time. Acho que era... Talvez esteja com a minha visão um pouco tendenciosa. É, sabe? Pois é. Afetiva. Mas eu gosto dos comentários dele. É, outra coisa legal, a oportunidade de fazer, foi conhecer os dois, tanto o Thiago quanto o Caio, já em vários eventos a gente fez juntos de divulgação do FIFA no Brasil. E eles, cara, são pessoas, assim, fantásticas. Você não se sente que você tá falando com uma celebridade, sabe? Nesses eventos eu já tive até contato com outras celebridades, com cantores aí que tiveram música no FIFA e tal, que não me passaram essa mesma imagem, entendeu? Pra eles aquilo já era um trabalho e tal, o cara tá ali, ah, pô, vou assinar uns autógrafos e tal, dar uma palhinha da minha música e vou embora, foda-se, né? Mas o Thiago e o Caio, cara, eles vinham me perguntar, sabe? O Thiago Leifert veio perguntar pra mim, cara, mas o que você acha da narração? Você curte? O que eu posso fazer pra melhorar? Não sei o que. Porra, esse é um cara que tá interessado em fazer o trabalho direito, sabe? Esse é o Thiago. O Caio devia estar só concordando com o Thiago. O Caio é mais tímido, é a única coisa. Mas, porra, eu também, cara. E eu tenho, pô, fico feliz de ter feito essa meio que amizade pelo meio profissional com ele. Pô, maneiro. Legal. Um dia a gente chama os dois pra participar aqui do Boleiragem. Não, não. O Caio vai concordar. Se quiser, eu tenho o número. Aí, ó. Tá vendo? Manda aí que o povo quer passar uns troços pro Thiago. Já sabe que nesse episódio não vou poder participar. Senhor Caio Ribeiro, temos aqui uma entrega de 58 sanduíches pro senhor. Vocês não têm plano, sei lá, de fazer um pacote de DLC só com vozes anunciantes, pra ser customizável? De repente até usar o pacote de falas do FIFA 99 no FIFA 2017. Ou o pacote de falas do Boleiragem no FIFA 2018. Bota uma placa de patrocínio, né? Boleiragem. Futura ideia. É, então, até um dos motivos pelos quais eu hoje tenho um podcast sobre o nome de games é trazer um pouco da dificuldade, às vezes, que algumas coisas que parecem simples para as pessoas, na verdade, são quando você desenvolve um jogo. Então, esse é um ótimo exemplo que, por exemplo, todos esses profissionais que a gente traz no jogo, a gente paga uma licença, né? Paga um valor alto para você ter o cara no jogo. Então, não é tão fácil assim, e muitas vezes não é interesse, por exemplo, você tem lá o narrador em inglês atual, aí eu vou lançar um pacote de DLC dos narradores em inglês lá dos anos 80. Pra esse cara que é o atual, não é interessante pra imagem dele você ter, vamos dizer, essa concorrência dentro do game. Então, esses caras todos têm agentes que tratam da imagem do cara, então quando você assina no FIFA, tanto eu tô assinando pra que o cara seja exclusivo do FIFA, quanto ele quer que ele seja o único narrador naquela língua dentro do FIFA. Então tem esse tipo de negociação. No caso do Thiago, do Caio, por exemplo, não existe isso, porque eles sabem que não vai ter nenhum outro time de narradores enquanto forem eles, né? Mas, e a outra é a questão técnica também, que no jogo, a cada ano, a gente traz novas situações em que os narradores têm que ter o seu material gravado, né? Todo ano são aí, sei lá, umas 80 horas de estúdio com o Thiago e Caio, só para as coisas novas que a gente traz a cada ano, sabe? E aí como é que você vai pegar um pacote de narração dos narradores antigos e trazer pro jogo novo, vai ficar cheio de buraco, né? Das partes que não foram gravadas. Isso me abre uma brecha, eu queria muito perguntar isso. Ainda bem que você falou isso que me lembrou. Cara, vamos lá. Tem aquele modo de personalização do seu jogador lá, pra você fazer o modo online e tudo mais. Você vai botar o nome do cara, tá? Você vai, tem o nome lá dos jogadores, aí vamos dizer que o seu nome seja parecido com algum outro nome que os caras falam, você vai lá e escolhe aquele nome pra ficar parecido que o narrador tá falando o seu nome na hora que você pega a bola. Vamos lá, o meu sobrenome é Candreva. Tem um jogador chamado Candreva, né, da seleção italiana. Eu seleciono Candreva pra falar e ninguém fala Candreva, cara. Aliás, não, minto, não tem Candreva na lista. Não tem Candreva na lista. Mas eu já ouvi o cara falando Candreva no jogo. E agora, como é que funciona isso? Então, não tem porque já faz agora um ano. O cara tirando satisfação, é, né? Pô, que isso, cara? É o meu direito de ser chamado por Candreva. Então, já de uns anos pra cá, a gente conseguiu encaixar o nome dos jogadores em várias frases de comentário que não são gravadas com cada nome. Então, por exemplo, você quer falar... E agora uma substituição, saindo Candreva e entrando Balotelli. O cara não vai gravar isso para todas as substituições possíveis e imagináveis. Você vai gravar um pedacinho, vai encaixar o nome do Candreva e o outro pedacinho. Então, por isso a gente tem várias variações de como você fala o nome do jogador. E às vezes, você fala o nome completo dele. Você fala Antônio Candreva, dependendo da situação. Então, para nós ia ser um trabalho bem grande separar todos os pedaços do áudio que falam Antônio Candreva e os pedaços que só falam Candreva e botar esses disponíveis para você poder selecionar, entendeu? A gente não tem isso hoje separado. Porque dependendo do contexto, dependendo de quanto tempo de jogo o narrador tem para fazer o comentário dele, ele vai usar um nome maior ou um nome menor. Então é só um probleminha técnico, vamos dizer assim, da parte do áudio, que torna... Não é tão simples assim pegar um nome que existe e colocar para você poder selecionar pro seu jogador. Mas a gente tá, a cada ano, tentando adicionar mais nomes, entendeu? Candreva não é, por acaso, um nome muito comum. Então acho difícil dele aparecer no futuro próximo. Mas nomes mais comuns, a gente tá sempre tentando separar esses pedacinhos do áudio para poder deixar o cara selecionar pro jogador dele. E aí teve um ano aí, acho que foi o FIFA 12 ou 13, que eu coloquei lá na lista, né, bem sorrateiro, o meu nome pra ser gravado. Sei lá, Giliar, tá lá. Esse é o mínimo que eu faria no seu lugar, cara. Pra falar a verdade, eu esconderia o meu jogador no código do jogo lá. Alguma coisa pra isso. Pode crer, né? Quando você tá dentro da casa, né, cara, você pode fazer algumas brincadeiras aí especiais. E falando nisso, cara, deixa eu te perguntar. Tem alguma coisa que o fato de você ser brasileiro tenha ajudado muito, assim, com alguma tarefa ou alguma feature, alguma coisa específica do jogo, que o fato de você ser brasileiro te ajudou a enxergar aquilo de uma forma que ninguém mais enxergaria? Você consegue, tipo, lembrar de alguma coisa desse tipo, assim? Eu vou arriscar dizer que isso aí acontece com muita frequência, talvez. Quase que toda semana tem alguma coisa em que alguém, por exemplo, vem perguntar como é que é no Brasil tal e tal coisa. Então, a área que eu trabalho, que é a presentation, então tem muito dessa coisa da autenticidade, da gente querer retratar o futebol do jeito exato como ele é na vida real, o mais próximo possível, no caso que um videogame consiga fazer. Então, você precisa de muita gente que entenda de futebol de várias partes do mundo. E a América do Sul não é, por exemplo, uma área, uma região que tenha muitos desenvolvedores de jogos. Então, eu sou um dos poucos sul-americanos que estou dentro do time da EA. Então, sou muito requisitado para esse tipo de consultoria, às vezes, né? Por exemplo, cantos de torcida. Como é que são os cantos de torcida, mais ou menos, dos maiores times do futebol sul-americano? Aí eu vou lá e dou ideia, pego vídeos na internet para mostrar atual. E no jogo da Copa, né, que eu já citei aqui, da Copa 2014, foi onde isso aconteceu mais. Porque justamente por isso que eles me colocaram como o produtor-chefe dessa parte toda do presentation, pela primeira vez, foi nesse projeto. Foi porque eu, sendo brasileiro, tinha condições de dirigir um time para você fazer um estilo, tanto visual quanto, né, de áudio, que fosse parecido com o que é o Brasil, né, com o que a gente imaginava que ia ser a Copa no Brasil. Que, lembrando, isso foi feito antes da Copa acontecer. A gente não sabia que tipo de músicas, que tipo de decoração nos estádios ia ser feito. A gente tinha algumas referências que vieram da FIFA e tal, mas a gente não tinha certeza. Então, muito daquilo foi criado pela gente, né, o jogo FIFA. Por exemplo, é até um negócio engraçado de falar. Quando você assistia as partidas do futebol da Copa em outros canais que não fosse a Globo, por exemplo, aqui fora, quem assistiu no Canadá a Copa, todos aqueles gráficos, por exemplo, o placar, um negócio que mostra ali o tempo de jogo, né, quando tem a substituição, aparece o nome do jogador, todos aqueles efeitos visuais na TV, no jogo de verdade, foram copiados do FIFA, e não o contrário. Ou seja, a gente fez designer, né? E antes, porque a gente precisava fazer antes da FIFA poder ter feito, porque o nosso jogo saía antes da Copa. Então a gente fez esse design, eles gostaram tanto que adaptaram, né, e usaram no broadcast global deles. Então isso aí foi o meu time que fez. E tudo maneiro. Isso aí tem essa visão de você ser brasileiro, de entender como é que é o futebol e como pensa o torcedor no Brasil. Então isso acontece com todos. Que maneiro, cara. Deixa eu te perguntar, eles devem te consultar muito sobre o jogador fanfarrão, o jogador cheater, né? Afinal de contas, aqui no Brasil... Tá cheio dessa galera zoneadora aí, o joelho. De fato, isso aí também acontece bastante, o pessoal perguntar, mas que diabos acontece no Brasil? Por que certas coisas só acontecem no Brasil? Ô, Julião, onde é que isso aqui pode dar merda no online no Brasil, cara? Né? Porra, cara. Como é que vocês vão fuder tudo no Brasil isso aqui, cara? Exatamente. É, não, pô, a gente tem que se aproximar aqui do futebol brasileiro. Pô, não, bota aqui então um botão pro cara se jogar quando tá dentro da área, né? Então, isso aí é interessante ter trazido essa observação, porque tem várias coisas do futebol de verdade que a gente sabe que acontece, mas pelo fato do nosso jogo ser o jogo oficial da FIFA, a gente não pode fazer. Um exemplo é botão de se jogar. Porque pra FIFA, a instituição FIFA, não é interessante você chamar a atenção pra esse lado do jogo. Outra coisa, por exemplo, é erros da arbitragem. A gente sabe que acontece o tempo todo, mas se a gente modelar algum tipo de erro de arbitragem dentro do nosso jogo, a FIFA cai em cima. Por isso que não tem Flamengo e Corinthians no FIFA, então? Caralho, só pode ser, cara. Então, quando a gente assinou com o Corinthians a primeira vez, eu tinha essa feature pra botar lá, ó. Assoprou na área pelo tipo Corinthians, mas não deixaram fazer. É, cara, excelente. Eu sempre pensei muito sobre isso, sabe? Sobre o lance de você tentar se aproximar tanto do futebol que você passaria a incluir erros, entendeu? Que afetariam o resultado do esporte. Porque assim, a gente sabe que o jogador de futebol erra. E, pô, o juiz, cara, ele sendo perfeito no jogo, tira um pouco daquela realidade toda. Assim, eu acho que além de você ter o problema da FIFA, cara, assim, da FIFA não querer que tenha esse tipo de erro de juiz e etc. Cara, se tivesse, ia ter um descontentamento tão grande dos jogadores, cara. Então assim, se eu perdesse um jogo por falha de arbitragem, eu ia ficar muito bolado, cara. Imagina, tipo, eu tô lá 0-0, vou ser campeão, não sei o que, e aí o maluco faz um gol impedido ali nos 45 do segundo tempo, cara. Pô, ia ser uma frustração muito grande. É, eu vou te falar que esse aí é o maior desafio de todos do trabalho que a gente faz. É o quanto de a gente vai trazer de realidade que não atrapalha a diversão e, no caso, também vamos dizer, o sentimento de justiça, né? De você ter um jogo que é justo. É, ainda mais agora, que campeonatos de FIFA estão se tornando coisas cada vez maiores, né? Esse ano a gente já anunciou o modo FUT Champions, que vai ter competições por muito dinheiro, né? A gente quer tornar realmente FIFA um esport, e com isso vem a necessidade da gente ser cada vez mais criterioso na parte das regras, para que o jogo seja um jogo justo, né? Nunca vai ter o Flamengo no FIFA, moleque. Nunca. Então, isso aí, cara, o tempo todo é o maior desafio. Os produtores do jogo, a gente queria botar tudo isso no jogo. Botão de se jogar, erro do juiz, tudo que você pode fazer, tudo que caracteriza o futebol como a gente conhece, a gente queria catimba, não sei o quê, mas a gente, às vezes, tem que se policiar e se limitar em certas coisas. Isso aí é a grande dificuldade sempre. Ô, Julián, pensando nesse modelo competitivo do FIFA, tá? Você tá querendo implantar aí, deixar os jogos mais valendo dinheiro para motivar o cenário competitivo de esportes. O modelo atual do FIFA, que é lançar um jogo novo, do zero ao ano, ao invés de fazer um modelo que você só faça pequenos updates ou que compre o pacote de expansão da temporada, não seria melhor? Como é que vocês enxergam esse modelo atual do FIFA perante outros tipos de modelo de jogo? Isso aí é um outro assunto que a gente está sempre discutindo também. Mas até agora, pelo menos, a gente sentiu, né, do próprio público que quando começa uma nova temporada, e isso aí é muito mais forte até na Europa, porque a temporada começa no meio do ano, que é a época em que a gente lança o jogo também. Existe, cara, um apetite gigantesco do cara de ter um jogo que é realmente todo novo. E todo ano a gente se esforça pra caramba pra trazer novidades que justifiquem o cara gastar aquela grana que não é pequena pra comprar o novo jogo. Alguns vão achar que é o suficiente, outros vão achar que não. Isso aí é normal, eu acho. Mas até agora, o que o mercado diz pra gente é que existe um apetite muito grande pro cara ter um jogo completo novo todo ano. O dia que essa realidade por algum motivo mudar, a gente vai mudar o nosso plano de negócio, nossa maneira de fazer negócio pra se adequar. Mas até agora não aconteceu. Pelo contrário, cara, o FIFA todo ano cresce. O número de vendas, todo ano a recepção da galera é mais positiva e a gente cada ano se aproxima mais de uma simulação e de algo que os fãs de futebol dão esse feedback pra gente que é positivo, que é a direção certa. Então não tem motivo no momento pra gente mudar esse time que tá ganhando aí não, mas não se descarta de forma nenhuma. Você hoje tem o modo Ultimate Team, que faz muito dinheiro com a parte de microtransações. Então, quem sabe um dia esse modo vai ser algo que você vai até baixar de graça sem precisar ter o jogo completo, não sei. Né? Até nem poderia falar se soubesse, a não ser que tivesse sido anunciado. Mas é algo que a gente conversa. Mas até agora não tive pra mudar. Me tira uma dúvida. O modo Ultimate Team, né, que é pra mim é o crack do FIFA, né? É a droga que vocês vendem pras pessoas. Vocês querem dominar o mundo com essa porra. Inclusive, eu acho que esse é até o momento de pedir cartas especiais pro produtor de jogos. Então, cara, mas assim, não sei se, até que ponto você pode responder isso, se puder responder, que seja, de repente, bem genérico, entendeu? Sem dar pista. Mas, cara, eu imagino que hoje em dia, boa parte da receita de vocês está relacionada ao FUT, né? O FIFA Ultimate Team. Quase batendo com a venda de jogos que vocês devem vender de pacotes aí para as pessoas. Ou não? Será? De repente, não, você não pode responder, já entendi. Afinal, dá pra dizer que o Ultimate Team, quando a gente idealizou o que ele é hoje, ninguém no seu maior sonho mais imaginaria que ia tomar a proporção que tomou. Então hoje, eu não posso, claro, falar de números de receita, mas eu posso dizer que em termos de quantidade de pessoas trabalhando em novas features e tudo, o time do FUT, ele é quase do tamanho, sabe, um outro jogo da EA aí, sabe, grande. Não é quase o tamanho, porque o FIFA é realmente muito grande. Mas, aqui no estúdio, por exemplo, são só exclusivos pro FIFA, são 300 e poucas pessoas. É, assim, eu falo porque eu se pegar o tempo todo que eu joguei FIFA, tá? O FIFA 16, vou botar aí que 60% eu passei jogando o FUT, entendeu? Pelo menos, 60%, ou seja. É um modo muito bem bolado, né? Fala sério, ele traz um monte de coisa. É muito legal. A parte de coletar e de competir também, que é muito poderoso. Exatamente, é muito maneiro, eu fiquei viciado. É muito bom, né? Foi eu que fiz. Não fui eu que fiz, não, mas foi o primeiro projeto meu aqui. Como eu falei, eu entrei no FIFA 2009, que foi o primeiro que teve o Ultimate Team. E, na verdade, eu fui contratado quando eles cresceram o time do FIFA 2009 pra também fazer o Ultimate Team. Foi aí que eu comecei. Legal, muito legal. Vocês estão falando de inovações aí do FIFA e, tipo, coisas que são, tipo, muito interessantes que o FIFA trouxe e que revolucionaram aí a forma das pessoas de jogar. E o FIFA novo, o FIFA 17, ele traz um modo de história, né, cara? Que é uma coisa nunca antes vista aí nos jogos de futebol. Nunca antes na história desse país. A gente viu o modo história, tipo, pelo menos um elaborado de verdade, cuidado, uma coisa feita com carinho, assim. O jogo dos super campeões. E agora, moleque? E agora, José? Falando com cuidado, com carinho. É, com sazão, é verdade. Não, mas assim, você tem alguma coisa pra falar, assim, sobre o modo história lá do FIFA 17? Você pode falar alguma coisa? Assim, eu tô falando do modo história porque é uma coisa que já foi divulgada, foi amplamente exposta aí na mídia. Você consegue falar? Você trabalhou nele? Você deu alguma contribuição? Claro, posso falar sim. A ideia de ter um modo com história dentro do jogo é algo que a gente já tá na nossa lista, né, já há alguns anos, mas até agora não tinha sido possível por várias questões de técnica, de ferramenta, de engine, né? E aí, um dos motivos que nos fez mudar para a nova engine, que é a Frostbite, a mesma aí do Battlefield e vários outros jogos, é que ela já trazia essa capacidade de você ter as cenas cinemáticas, toda a parte de renderização de personagens com muito mais detalhe, né, que a gente realmente precisava. Essa é uma área que eu vou admitir, a parte da tecnologia de personagem em close-ups, né, de você vê-los de perto, é uma área em que a FIFA ainda deixa, né, o jogo FIFA ainda deixava muito a desejar. Então no 17 a gente espera estar melhorando muito nessa área e isso proporcionou também a gente fazer um modo história. E, cara, eu sou grande fã das histórias que o esporte conta na vida real. Acho que é uma das coisas que faz a gente se interessar tanto pelo esporte. E, cara, nós todos aqui somos fãs do futebol, então todos nós passamos inúmeras vezes por a situação das pessoas que desdenham do esporte que a gente ama, falando, porra, mas são 22 homens correndo atrás da bala, não sei o quê. E, cara, pra gente, é tão maior do que isso. E grande parte do que faz ser maior são as histórias. São, sabe, você segue lá o jogador que você gosta, o time que você gosta, e você ali tem, cara, histórias de altos e baixos pra contar. Aliás, que time tem mais histórias de altos e baixos do que o Fluminense Futebol Clube, mas tudo bem. Pois é, né? Vai na primeira, vai na segunda, na terceira, e sobe e desce. O Fluminense tem Game Shark. advogado Game Shark. Então, pro time, cara, a gente sempre teve uma empolgação muito grande com essa possibilidade, e agora finalmente vamos fazer. E é até aproveitar a oportunidade de falar, cara. A galera viu trailer, né, ouviu falar um pouco, houve muito essa questão de que, mas é um cara que eu não conheço, o personagem principal é o Alex Hunter, eu não vou poder criar o meu personagem, etc. Tudo isso daí, eu acho que a galera está com a visão muito limitada do que é o modo A Jornada. O pessoal tá esperando modo carreira com cutscenes, com cinemáticas, e, cara, modo jornada não é isso. Modo jornada é uma forma completamente nova de você experimentar a vida de um jogador de futebol. E quando o jogo saía, pessoas tiverem real noção do que a gente tá fazendo, por que tinha que ser um personagem fixo, porque você só pode contar histórias que realmente têm importância se você tiver alguém específico com uma história de vida, sabe? Você quer explorar coisas, por exemplo, da família do cara e qual é a motivação que leva ele a ser um jogador, e tudo que acontece na história desse primeiro ano tem a ver com esse background do cara. Você não podia ter um jogador genérico, entendeu? Pra poder fazer isso. Então, é igual você falar que você vai jogar um jogo famoso aí, um Uncharted. Ah, não gosto do Uncharted, só dá pra jogar com o Nathan Drake, não dá pra jogar comigo mesmo. Entendeu? Então, é outro patamar em termos de dramaticidade, de narrativa que a gente quer contar, que de fato eu nunca vi nos jogos de esporte. Nem, por exemplo, o NBA 2K, que fez modo história e tal, mas o pessoal já conseguiu provar aí que você vai jogar lá, né, o basquete. É, se todo jogo você fizer 5 faltas e for expulso, ainda assim a história progride do mesmo jeito. Recebe contrato pro time da NBA, tudo igual. E nesse a gente queria realmente fazer algo que você precisa lutar pra conquistar, e se você não conseguir, dá game over mesmo, foda-se. Entendeu? Então a galera tá com uma ideia ainda, eu acho, muito presa no que eles já conhecem sobre modo de carreira, não sei o que, e cara, tua jornada é completamente diferente. Então, super ansioso pra ver o que a galera vai achar. Era isso que eu ia dizer, cara, eu tô ansioso por isso, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ficar ansioso pra jogar o modo história de um jogo de esporte, né? Apesar de eu também ser um grande fã de história de esporte, eu sempre gostei muito de filmes que são relacionados a esporte e desenvolvimento de pessoas, principalmente o cara que você vê que, quando a história de superação, de batalha, o cara que vem de baixo e consegue alcançar um lugar respeitável lá em cima. Mas eu tô com uma visão um pouco diferente da maioria da galera, porque eu ouço o seu podcast, né? Você já tinha comentado um pouco lá no podcast pra galera, pros nossos ouvintes aqui, a gente não falou ainda muito bem, mas o Giliard tem um podcast de videogame chamado Podcast, que é excelente. É um podcast que assim que sai eu pauso qualquer outro podcast que esteja ouvindo pra poder escutar, menos caraca, o Boleiragem, tá? Deixa o Boleiragem, eu não pauso. Todo mundo, mano. Seus podcasts bostas, eu tô esperando podcast, vocês todos são. Não, os outros são bons, cara, mas é porque assim. Eu vou pausar. Eu gosto muito do podcast, porque além de entretenimento, eles falam bastante sobre carreira e etc. E eu sou, tipo, apesar de eu fazer da minha profissão principal ser ladrão, eu ainda faço uns bicos como desenvolvedor de software, etc. Então, é a carreira que eu gosto. Deixa eu pegar um gancho então. Rapidinho, Guilherme, eu nunca explique nada, cara. O Chacal. Começou bem. O Chacal falou de carreira aí, me deu uma brecha perfeita, cara. Vocês têm que lançar um DLC da carreira do Adriano, o Imperador, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tem que ter, cara. Tem que fazer a parceria com a Rockstar, né, o pessoal do GTA. Isso aí, cara. Porra, cara, tem que ter do Beto Cachaça também. Tem que ter de vários malucos aí, cara. Porra, dá várias histórias, Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ronaldo Fenômeno lá. Cheio de emoções. Porra, cara. O Ronaldo Fenômeno, vai ter que ter censura nessa merda, cara. Porra, ia ser muito maneiro. Tem que lançar. Rapaz, quando eu conto aqui, cara, que o Ronaldinho, quando jogava pelo Flamengo, ele mandou construir um túnel de dentro da casa dele pra boate, ninguém fica louco, eles acham que é piada. Mas isso é piada, né? Não é piada. Caralho, isso não foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, que fez o túnel pra casa da amante dele? Você tá adaptando, cara. É. Isso aí é outra coisa engraçada, hein? Depois que eu vim pro Canadá, todas as minhas piadas reciclaram, eu posso contar elas de novo, porque ninguém conhece. É verdade, excelente, cara. Aquelas piadas velhas lá do Brasil, quando o mulher tava cansado de ouvir, ninguém dá risada de novo aqui. Então isso aí foi uma coisa boa, ter mudado de país. Terra de mulata e ruim. Mudar também, cara. Ah, cara, ninguém mais diz as minhas piadas, o cara tá triste. Pois é, a única coisa que me salva é que eu sempre posso dizer que foi meu irmão, né, cara? Pode crer. Faz um comentário escrito, não, foi ele, tá tranquilo, tudo certo. É, vocês, além do FIFA, né, vocês têm aquele FIFA Ultimate Team Companion também, não tem que joga no celular e tal. É, eu cheguei a baixar pro meu telefone, joguei, quando eu não tava viciado na frente da TV, eu tava viciado na frente do telefone, fazendo transações com as minhas cartinhas lá e etc e tal. É o crack que vocês deixam no bolso das pessoas. Mas assim, cara, eu tive uma ideia que, pô, profundamente original, sensacional pra esse jogo, cara. Porra, vocês têm que me contratar, cara. Cara, porra, e se você andasse no meio da rua com esse jogo, tá ligado? E do nada, tá lá no GPS e você tacasse o contrato na cara do jogador e porra, se pá, ele vem pro seu time, sabe como é que é? Porra, ia ser incrível, cara. Porra, ia ser a coisa mais sensacional do mundo, cara. Porra, apareceu o Robin. Caralho, agora, o que eu faço? Tá com o contrato na cara dele. Porra, caralho, moleque, fugiu, filho da puta. É. Agradeci muito, sensacional. Porra, me contrata. Isso aí parece até as ideias que a gente recebia na época do Kinect. O pessoal queria, porra, bater lateral usando Kinect, fazendo movimento dentro da sala, assim, porra. E até uma coisa engraçada, assim, muita gente pergunta, né? Mas, pô, vocês, parte de realidade virtual, parte de sensor de movimento, não tem vontade de fazer no FIFA? E o que as pessoas às vezes esquecem, né? Quando a gente fala videogame, futebol no videogame, como a gente tá falando hoje aqui, que a ideia toda do videogame de futebol é você poder ser um craque no videogame sem necessariamente ter que ser um craque na vida real, sacou? Então, não, porra, se precisar que você faça os movimentos exatos e com a mesma precisão que um jogador profissional faz pra você poder representar isso no jogo, fodeu. Você não vai perder todos os seus jogadores gordinhos lá sentado no sofá que gosta de ser o craque do FIFA. E ô, Giliar, deixa eu te perguntar, cara. Tudo bem que nego fazia sugestões muito idiotas aí pro que vocês não levaram pra frente no FIFA, mas vocês... Tem alguma coisa que seja vislumbre do futuro aí, que vai mudar, não vai ser mais só o joystick, que vai ter mais tecnologia envolvida nos jogos e tal, que você pretende implantar? Então, hoje em dia o joystick é uma das grandes limitações que a gente tem, porque você quer tornar o futebol cada vez mais real, mas você ainda tem uma coisa muito virtual ali, muito abstrata, que é, você, no final das contas, está movendo sticks e apertando botões, né? Então, toda a tendência aí da indústria que aparece que pretende melhorar essa interface homem-máquina é interessante pra gente. Agora, nem todas elas encaixam, como o exemplo do Kinect que eu citei aí. Eu não acho que você ter movimentos iguais ao do futebol iriam ajudar você a jogar o FIFA. Mas, a gente, outras tendências, se é realidade virtual, seja lá o que for, a gente tá sempre observando. Claro que eu não poderia vir aqui e dizer pra você exatamente tudo que a gente tá pesquisando. Pode, cara? Por que não, cara? A gente aqui é amigo, cara. A gente não vai contar pra ninguém. Ninguém tá ouvindo, né? São poucos ouvintes. Aí, outra ideia, cara. Os videogames hoje em dia tem câmera. Você podia ter um sensor pra você fazer cara feia e encarar o juiz na hora que ele apita uma falta pra você tentar intimidar o cara. Não sei se você sabe, mas quando saiu o Kinect a primeira vez, o Kinect tem um microfone, né? A gente fez uma feature, se você xingasse, o juiz dava cartão amarelo. Caralho, sério? Ah, eu lembro. Vários amigos meus reclamaram pra caramba de jogar. É, depois a gente tirou depois do primeiro ano, porque não foi muito popular, mas foi engraçado, porque assim, você tem que, quando você tá desenvolvendo o jogo, você tem que calibrar pro Kinect saber reconhecer o xingamento. Então, em todas as línguas que tinha no jogo, português, todas, espanhol e tal, a gente pegou desenvolvedores que falassem aquela língua, botou dentro de uma sala fechada e o cara passava a tarde toda xingando pro Kinect. Aí eu trouxe todos os meus xingamentos mais cabeludos, né? E botei lá pro Kinect, foi engraçado. É, muito bom, cara. Uma parada que eu pensei uma vez seria assim, tipo, eu já fiquei pensando também em como utilizar VR e etc, controle de movimento pra jogos de futebol, porque eu sou fã desse tipo de jogo. Eu achei que uma aplicação que talvez fosse interessante seria fazer aquela mesa tática, sabe? Aquela mesa tática do Globo, entendeu? Em VR ou alguma coisa assim. Eu acho que ia ser legal, sabe? Você movimentar os jogadores e etc. Você não ia ter, tipo, aquela necessidade de precisão nem nada e você ia ter uma interação e etc. Acho que seria interessante. Então, isso aí seria complemento da resposta que eu ia dar para essa mesma pergunta sobre novas tecnologias. Que onde eu acho que tem espaço pra gente explorar é em produtos que sejam, assim, spin-offs do FIFA. Então, você talvez tenha um jogo onde é só sobre mais a parte tática, às vezes ele é um manager, né? Tipo um futebol manager da vida, mas que você não toma controle dos jogadores, e aí você usa esse tipo de tecnologia para você ser realmente um manager ali, né? E fazer sua disposição tática, até durante a partida mesmo. Você dá instruções pros jogadores ali. Eu acho que a parte toda de realidade aumentada, tipo HoloLens da Microsoft, é muito interessante para você, entendeu? Ter algum, mas isso eu acho que são produtos separados da série FIFA principal, onde o objetivo ali é uma simulação muito próxima do futebol real, e para isso a gente ainda não descobriu, né? A humanidade ainda não descobriu dispositivos de interação mais precisos ou mais, né, propícios do que o joystick ainda. Ao dia que isso acontecer também, pode ter certeza que a gente vai atrás. Mas onde eu acho que tem espaço é em produtos assim, diferenciados. E aí a gente tá sempre procurando ideias para esse tipo de coisa mesmo aqui dentro. Pô, excelente, cara, excelente. Aquela excelente ideia antiga de ter aqueles arquivos com uma bola e uma mola no chão, vocês ficam acertando a bola. Correndo, aí você quebrava o tornozelo. Dá a canelada na mola. Pô, podia vender aquilo ali, cara. É, sabe, faz o seguinte, cara. Você, já que não tem ainda, você abre a perna assim na frente do videogame que a gente fica chutando. Até conseguir fazer um gol, cara. Isso é incrível. Calma aí, abre a perna na frente do videogame e fica o que você falou? Chutando! Tando! Contei, rapaz! Chutando! Ah, menos mal. A mama chupibra. Excelente, excelente, galera. Agora, para encerrar o nosso programa, a gente queria aqui agradecer a presença do Giliad. Ele aceitou o nosso convite aqui de forma muito... muito... aberta, tricolor. Como posso... muito aberta, né? Com bom tricolor, né, cara? Como mal também. Agradecendo, tá absurdo, porra. Que isso, faz assim. Brincadeira. A gente ficou muito feliz, assim, de poder receber o Giliad aqui no programa. Então, cara, ó, porra, pra mim, sempre falar de futebol, videogame, as duas coisas que eu mais amo na vida, eu aceito sempre qualquer convite, ainda mais vocês aqui, foi super descontraído, curti bastante. E aí... cara, como a gente citou várias vezes, né, queria convidar a galera que tá ouvindo o Boleragem para também conhecer o podcast, que é, como a gente falou, meu podcast. Não é sobre futebol ou somente FIFA, mas a gente toca nesses assuntos lá, porque somos quatro brasileiros que trabalham com games na indústria internacional, falando das nossas experiências trabalhando com isso. E o que eu acho mais legal, que a gente sempre faz lá, é justamente, sabe, abrir as cortinas e mostrar um pouco do que acontece por trás. Às vezes você conhece os jogos de jogar e se pergunta por que que esse jogo meu preferido não tem aquela coisinha que parece tão simples de fazer. E a gente lá, muitas vezes, né, destrincha esses assuntos e mostra um pouco dos bastidores. Eu acho que é algo que em português você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né? E é a nossa maneira também de, pô, já que a gente está realizando o nosso sonho de trabalhar com games fora, a gente devolver isso um pouquinho, né, pra galera que tá no Brasil, que às vezes tá aspirando a trabalhar com isso, ou simplesmente o cara que é gamer e quer saber como é que funciona um pouco, né? Imagina se você é um fã de cinema e pudesse ter um podcast onde diretores e produtores contam pra você como é que funciona por trás dos panos do cinema. Eu acho que é o que a gente, com muita humildade, tenta fazer um pouquinho lá no podcast, que o site é o www.podquest.com.br. Mas pra mim, ó, foi um prazer, brigadão, maneiríssimo conversar com vocês, já virei fã e ouvinte do Boleragem, com certeza, e obrigado pelo convite. Muito maneiro, cara. Eu com certeza vou ouvir o podcast, e o Chacão sempre falou, mas ele nunca fez um jabá tão bom, então nunca me convenceu a ouvir. Depois do que você falou, e depois da sua participação, com certeza eu vou ouvir. E é isso, cara. Mais um programa. Todos de parabéns, cheirosos, maravilhosos. E... isso aí. Valeu, galera. Valeu, Giliar, pela participação. Vou comprar o FIFA esse ano. Você aí. Mentira! Não sei se eu vou ouvir o podcast, não sei se eu vou ouvir, mas o FIFA eu compro. Ele vai comprar. Ele vai comprar Hello Kick 2017, você vai ver. E se você quiser convidar a gente pra ir na sede da EA, também tá liberado. Não pode chamar a gente que a gente vai. Ó, vou falar até assim, não é nem brincadeira. O dia que vocês estiverem de bobeira aí em Vancouver, é só, cara, só entrar em contato, que isso daí eu garanto. Passei lá pela EA, jogar um futebolzinho no nosso campo de futebol que tem dentro da empresa. Que isso? Eu jogo. Pariu, pode andar, é férias. Peladinha no Canadá? Peladinha no Canadá? Demorou. Peladinha no Canadá? Parada é séria, hein? Tem uma liga com 12 times, eu sou capitão do time verde, segundo colocado na tela em 2016. É o Vasco, João. Parada é séria. Você é vascaíno, cara? Que isso? Não, tô no primeiro lugar. Tá certo. Cara, eu vou mandar uma cópia de FIFA pra você autografar pra mim aí em Vancouver, só não sei quando é que eu vou buscar, né? Tudo ficar preso na alfândega brasileira na volta. Pode crer. Não, porque eu tenho um tio que trabalha na Nintendo. Ah, eu queria parabenizar todos os envolvidos. Passamos o programa inteiro falando de Canadá e ninguém fez a piada da Luísa, graças a Deus. Meus sinceros parabéns.